acesse poloar.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Engove, vai pra balada, RG número 2? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, tá bom? Começando mais um Estádio 97, boa tarde Sombra, boa tarde RG e boa tarde Bento. E tudo aí? Bem, galera? Beleza? Beleza? É isso aí, desculpa aí, cara. Valeu. É nóis. Por isso que você é um cara nota 10, bicho. Tamo aí, mister. É. Esse é o cara. Como que vamos, né? Não é não? É o nosso Robin. Não, não, o Robin é viado, pô. Ah, então, tá ladainha, mas é louco, mano. Ó, o Batman carcava o fumo ali, tio. Cê é louco, cê é louco, mas essas horas. Aí os dois comiam o Alfred, pronto. Comia o mordomo, não é mesmo? Essas horas, coitado do Alfred, mano. Fazia o café e tomava fumo. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97. Boa tarde, Bento. Bento! Grande Bento. É, e aí, Bentão? Beleza? Tudo bem, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Opa! Estádio é 880, né, seu Bento? Sim. Um dia transborda, outro dia claro. Parece a cantareira. Exatamente. Vamos aqui. Hoje é dia de clássico. Clássico. Dia de clássico, muito hoje, bem. Hoje o pessoal clássico. Já comentando aqui nos bastidores, muitas mensagens sobre, por favor, repita como é o Chupa Delivery. O Chupa Delivery é muito simples. É uma promoção, brincadeira, sacanagem do Estádio 97, tá? Sempre acontece nas vésperas de clássico, a inscrição, né? Sim. Nas semanas que nós temos os grandes clássicos do Estado de São Paulo. Então é assim, por exemplo, hoje jogarão Santos e São Paulo. Certo. Sim. A brincadeira é entre santistas e são paulinos. Sim. O santista deve mandar um e-mail para chupadelivery@97fm.com.br, coloque o seu nome e o seu telefone, seus dados, e diga quem que você quer, qual seu amigo são paulino que você quer que seja zoado pela turma do Estádio 97. Porque se o São Paulo perder, o RG vai ligar para o seu amigo são paulino. Mas você não pode contar pra ele que o RG... Não pode... Você não pode alertar o seu amigo que a gente vai ligar. Oh, você vai receber uma ligação, viu? É surpresa. Porque aí o cara não atende. Legal. Então você vai inscrever um amigo seu que seja São Paulino e colocar o telefone no teu amigo. E o RG... Se o São Paulo perder, o RG vai ligar pro teu amigo, vai mandar um chupa na cara dele pra todo mundo ouvir no ar aqui na Energia 97. E a mesma coisa vale pros São Paulinos mandando os nomes de santistas, o telefone de santistas, inscrevendo-os, tá bom? Se o São Paulo ganhar, aí vai ser a nossa vez, minha e do Mota, de tirar uma com a cara do santista e mandar um chupa sonoro aqui no ar na Energia 97. Tá bom? Tudo bem, então entendeu. O e-mail é chupadelivery@97fm.com.br. Mande o seu nome, o nome do seu amigo adversário, o time que ele torce, tá? E não revele a ele que nós podemos ligar, que você está participando dessa brincadeira. Você não perde a graça, o cara se prepara, na pior das hipóteses, ele não vai nem atender o telefone. É, o máximo que você pode fazer é aguardar para na próxima vez você dar o troco também. Mas como hoje é Santos São Paulo, o primeiro mandante. Como sempre, né, RG? Campeonato Paulista é brincadeira isso aí, ó. É ter um acordo já, assim, RG. Onde foi o ano passado? Onde foi o ano passado? Na Vila. Na Vila. Na Vila, o cacete. Ah, sempre ela. É, tá bom, vai. Mas olha aí, Gê, o peixe aí que hoje, né, tá, recebe o Santos na Vila com o Robin em campo. Recebe o São Paulo. O São Paulo. Não é dessa vez ainda que o Valencia fala a sua estreia. E o Ministério Público ia pedir torcida única novamente, o Santos que bateu o pé. Falou, não, pode vender o 700 de São Paulo aí, que é pra inteirar na renda. O Santos que brigou com o Ministério Público. O Santos queria dar até mais, dividir meio a meio lá, Vila, viu, RG? Não, é clássico, não. Claro que não precisa. E hoje vai fugir a expectativa de 4 mil torcedores, 5 mil, claro que dará muito mais. Terão 8. Dará, o que já é muito mais que 4 ou 3, né? É horrível, né? 8 mil? Mas eu acredito, se fizer um tempo bom aí, como tá parecendo que vai ser uma noite legal, eu acredito sim numa boa torcida. E na expectativa aí de um bom jogo, né? Que Santos e São Paulo façam um bom jogo. Santos, todo mundo sabe, é aquele DNA... É suicida, né? Sim. É todo mundo lá. Ou faz gol ou toma, É todo mundo lá na frente, né? E basta ver a escalação, a configuração do Santos, ela sempre foi e sempre será assim. A única dúvida é isso, é se vai ter uma obediência tática hoje, porque todo mundo sabe da capacidade da linha de frente do São Paulo, né? Tem Michel Bastos ali, tem Ganso, tem Luiz Fabiano, quer dizer, eu não sei se o Pato vai jogar. Pode ser, mas você põe no segundo tempo. Então, mas são caras extremamente habilidosos e qualquer vacilo ali fica difícil de segurar, né? Os caras vão parar lá dentro. Tudo bem. Então, vamos torcer para um bom jogo e toda a sorte do mundo pro Santos. Tudo bem. Vamos ao outro lado. Que tem a sorte. Ah, só uma. Mas que não vá, que não seja pela vitória. Só uma observação. Hoje, agora à tarde, saiu a notícia aí de que aquele jogador que pertence ao Santos, Everton Costa. Ah, ele estava com problema no coração. Aí ele foi pro Vasco e teve aquele problema lá. Uma arritmia, não foi? Isso. E aí foi atendido, aquela coisa toda. Ficou aí um ano parado. Tal, e agora foi constatado. E futebol para ele acabou. Definitivamente acabou. De Chagas, né? Não tem a mínima possibilidade de continuar. Triste, hein? E o empresário dele hoje fez uma acusação dizendo que na época em que ele estava no Santos, o departamento médico do Santos teria omitido essa informação, teria detectado esse problema. E teria, segundo o empresário dele. Nossa, é uma acusação muito grave. Claro que não tem nada a ver com a diretoria atual do Santos, mas entendo que a diretoria do Santos tem que vir a público e esclarecer. Porque, porra, se isso de fato aconteceu, isso é uma puta de... É que às vezes os profissionais envolvidos naquela oportunidade já nem estão mais, né? Eu tô acabando de dizer, não tem nada a ver com a diretoria atual do Santos. Não sei se os profissionais do departamento médico ainda continuam lá, se são os mesmos, se mudaram, não sei, não vivo o dia a dia do Santos. Mas alguém do Santos tem que virar público e se manifestar. Pô, ô velho, na boa, custo acreditar que um departamento médico do Santos fosse omitir uma situação dessa. Não é do Santos, qualquer um, né? O departamento médico. Você chama pra cima a responsabilidade e você pode jogar sua carreira no lixo como médico. Entendeu? Tá certo? Agora, e fora o fato da carreira, você tá arriscando a vida de um ser humano. Graças a Deus, o rapaz não morreu. Tem a sua carreira interrompida, a vida segue e vai procurar outros recursos. Mas Deus o livre e guarde. Pô, e até no próprio Santos. Imagina se acontece uma desgraça. Ou no Vasco, isso, ou sei lá. Ou... Pô, não porque pode, até cara. O episódio do Serginho, RG, que foi o primeiro jogador que morreu em campo aqui no Brasil, não me recordo de outro anteriormente, criou-se, tá certo? Entre aspas, ali um precedente, mas todo mundo meio que, pô, foi uma situação chata, etc e tal. O futebol brasileiro nunca tinha passado por isso, agora vamos começar a fazer exames mais sérios, detalhados, enfim. Até ali. Criou-se talvez muitos casos. Nós tivemos três casos. Depois, né? O Fabrício Carvalho, centroavante. Sim, né? O Washington, que continuou praticando, ele tinha um estente, continuou jogando. Depois. Enfim, não. O William, que era mas do quando Palmeiras, é o primeiro RG, o pessoal ainda pega mais leve. Quando é o primeiro, ainda o pessoal dá aquela colher de chá, né? Pra usar um termo mais popular aí. Sim. Mas depois, se acontecesse alguma coisa, por exemplo, o Washington, o coração valente. Esse cara tem um piripaque no campo, gente. Imagina o médico que assinou o laudo atestando que ele poderia ter condições de jogo. RG? Louco. Numa dessa aí o Santos, sendo conivente com uma situação que sabia que o jogador tinha um problema cardíaco. Se é isso que o cara disse, o empresário disse, meu, pelo amor de Deus. Foi uma entrevista hoje dada no Sport TV. Então. Precisamos já por Alves, os dois lados. Cabe... Nós não, os caras lá que tem que se ouvir lá. Não foi aqui. Não, quem falou ouviu os dois lados, né, meu? Cabe aos médicos lá do Santos chegar e falar, opa... O cara já falou, quem tem que se posicionar agora é o departamento médico do Santos. Mas agora também tem o seguinte, né, meu? Quem acusa é que tem ônus da prova, né? É isso que eu ia falar, Sombra. Qual que seria a prova, tá certo? Que o empresário teria aí que o Santos foi leviano nesse caso aí, foi conivente. É. Complicado, né? Tá, e antes do Santos, não teve também? Ele jogou no Curitiba? Jogou em outros clubes. Ele não nasceu no futebol pro Santos. Ele começou no profissional no Curitiba, também clube de Série A. Vamos aguardar, né? Existe, todo mundo errou, então. Mas existe um momento em que a doença se manifesta, né? O fato do cara tá ou não tá, você não sabe. Mas você vai garantir que ela manifestou quando ele chegou ao Vasco? Não, mas isso aí não. O empresário disse que o departamento médico do Santos sabia. Aí é complicado. Ô, seu Bento! Tricolor. Vamos lá, o clube acima de qualquer suspeita. Deixa eu falar um negócio com você, meu. Deixa bem claro o seguinte. Boa noite, boa tarde pra vocês todos aí. Fala, professor. Boa tarde aí pra vocês. Seguinte, um time é hoje é Campeonato Paulista, estamos pensando hoje. O time que vai jogar contra o Corinthians na quarta-feira, ou senão contou o Checaldas, né, meu? Ainda acredito no 5x0 hoje. Ah, precisa ver se esse não é um dos problemas, né? Toda hora. É outra coisa. Não, mas isso aí a gente se adapta aí. Mas o que é certeza hoje? Você também, meu. É que o Dória e o Centurião não vão jogar, né? Vai dar um. Vai esperar, deixar os caras chegarem. Cinturão não vai jogar? Não vai jogar. Cinturão. E o Antônio Carlos e o Breno, né, senhor? Vai ficar na lista de inscrição também do Campeonato Paulista. O Breno é claro, agora o Antônio Carlos. O Antônio Carlos me parece que talvez não seja intuito da direção do São Paulo mantê-lo. Tá com cara aqui. Sabe por quê? Você sabe por quê, seu Bento? É estranho. Pô, um zagueiro tão elogiado. Não, ele naquela ocasião, da época do quase rebaixamento. Foi bem, salvou o São Paulo em várias circunstâncias. Fez gols pra caramba. Só que, entendam, o São Paulo tem lá o Edson Silva. Sim. O São Paulo tem Lucão. Aí você fala, pô, mas o Lucão é melhor que o Antônio Carlos? O São Paulo renovou o contrato do Lucão. E acredita. Foi feita uma pressão em cima da direção. Olha, tem que renovar o contrato do Lucão, não pode perder, jogador que jogou em seleção de base, etc e tal. Então seria uma coisa muito incoerente se renovar o contrato do Lucão e não colocar o jovem da base para jogar. Ou pelo menos colocá-lo como alternativa, né, de banco e reserva imediato. Então seria muito estranho que não. Aí você tem o Rafael Tolói. Sim. E você tem o Dória chegando. Sim. E o Paulo Miranda ainda. PM que tá se recuperando. Não cabe todo mundo. Então, talvez ainda a comissão técnica entenda que entre Paulo Miranda e Antônio Carlos seja mais viável Paulo Miranda, porque é um jogador mais eclético. Versátil. Não tô dizendo, é versátil. Não quer dizer que ele é bom em tudo que faz, mas é versátil. Ele pode atuar de lateral, atua como zagueiro. Exatamente. Talvez tenha um condicionamento físico melhor, é mais jovem, talvez também por aí. E o Breno, óbvio, o Breno, ele ainda tá sendo, cara, reciclado pra você, pra voltar ao mundo do futebol. Né? Ele tava machucado. Não, não. Também, né? Reciclado a sociedade. Uma barbaridade, né? Voltar à sociedade, é um todo, velho. É um todo. A única coisa que eu espero pro jogo de hoje é que o São Paulo mostre taticamente, tecnicamente, um futebol melhor do que nas outras partidas, mesmo porque é um adversário, em tese, mais difícil. E penso que o São Paulo deveria entrar em campo. Fica essa história, não tem nada a ver, isso é Campeonato Paulista, não é Libertadores. Mas gostaria que os jogadores do São Paulo entrassem em campo hoje, já imaginando que hoje, por exemplo, fosse um jogo de pré-Libertadores. Um jogo é difícil, do Paulista, né? Mas como se fosse um jogo de pré-Libertadores. Que é necessário, no mínimo, um bom resultado e um bom futebol, já para engrenar, pensando na Libertadores. Sim. Porque se chegar e falar, olha, vamos pensar na Libertadores no dia do jogo da Libertadores... Não dá, né? Eu não sei, cara, porque tudo bem, não é entrar com ansiedade, mas eu acho que você também tem que chegar já e mostrar na prática em campo aquilo um pouco do que você deverá mostrar na quarta-feira que vem, na primeira partida da Libertadores. Lógico, 99% decidido que será contra o Corinthians. A não ser uma grande catástrofe lá em Manizales e aí lá em Once Caldas. E o São Paulo mesmo vai ter que correr pra comprar passagem. Que também, se for o caso, vai ter que correr pra comprar passagem pra jogar lá, que também não vai ser moleza. Exatamente. Onde for, não será moleza. Hoje é um grande teste pro São Paulo, eu acho. Eles falam que não, mas eu acho que é um teste. É um grande teste, porque vai pegar um adversário tradicional, difícil... E é o primeiro adversário do ano difícil antes da Libertadores. Sim. Próximo jogo é Libertadores. Tem gente que tá falando, o São Paulo não tá focado no Paulista, esse jogo tanto faz como tanto fez. Não. Difícil, hein, Sombra? É. Primeiro por ser um clássico, ninguém gosta de perder um clássico. Segundo, que querendo ou não, como você falou, é o primeiro jogo forte de São Paulo, tá certo, jogando fora de casa. E depois aí vai pegar o Corinthians quarta que vem fora de casa também. Tem rodada no final de semana? Porque imagina numa dessa, toma uma traulitada hoje do Santos. No sábado. Qual que é a pressão que o elenco do São Paulo vai jogar contra o Corinthians em Itaquera? Maior. Ainda tem jogo no fim de semana, mas é aquela história. Então, o jogo mais difícil é esse. E fica pra torcida aquela coisa. Porra, mas aí é o Bragantino, né, no final de semana. Não, tudo bem, mas fica pra torcida aquela coisa. É o Bragantino, eu acho. Eu acho que é. Quando é que vai jogar legal? Quando que vai mostrar o punch? Vai engrenar quando? E chegar. Time tem. Elenco tem. Eu penso que clássico ele é independente do resultado, porque tudo depende de como você ganha e de como você perde. Você pode perder, mas mostrar um grande futebol. Por quê? Porque você aceita. O duro é aceitar, por exemplo, tomar 2-3 do Bragantino, sei lá. É o Santos hoje, pô. Perdeu pro São Paulo por 1-0, 2-1, 3-2. Pô, tá legal, não, ótimo. E de repente, não tem problema nenhum. Agora você toma 5-6, porra. É como perde. Porque você também não pode... joga a bola? Ó, vamos supor, chega lá e fala: olha, ganhou do Santos de 2-0. Aí, beleza. Aí, ó, achou um gol. Às vezes é um pênalti mal dado, achou um gol. Aí no fim do jogo achou mais um outro gol, quando o outro já tava todo desmontado. E no caso do São Paulo. E não convencer ninguém. E no caso do São Paulo. Ah, tava pensando na Libertadores. Porra, tava pensando então, não vai jogar lá, manda outro time pensar, pra jogar. Mas tem que pensar mesmo. Tem que pensar. E usar o jogo de hoje como já fosse um ensaio pra Libertadores. Sim, não, eu digo, não usar isso como desculpa de uma catástrofe. Não. Né? Ah, tava pensando, quer dizer, não deu importância nenhuma, né? Depois do resultado. E mais uma vez o agradecimento ao outro Gustavo Vieira que teve aqui, que foi muito legal, torcedor de São Paulo ficou com assim, porque ele quase não se manifesta na mídia, mas o torcedor de São Paulo ficou muito feliz em saber que o Gustavo é o cara que tá lá tomando conta do futebol junto do Ataíde. Eu diria pra vocês que foi mais ou menos aí entre o dia que eu convidei e até ele vir. Eu tô falando aí de 4 anos, 2 anos? Não, 2 não, mas 1,5. Não, um ano mais ou menos, sim. E eu falo pra ele: Gustavo, é legal também, às vezes, você aparecer, mas o perfil dele é esse. Ele não, a venda da família dos raízes é complicado, né? Ele falou, ele não queria aparecer nem na ruim, nem na boa. Mas o legal aparecer, o legal aparecer é o trabalho aparecer. Ele não precisa aparecer, Benjamin. Mas o trabalho aparecer é legal. Mas eu repito o que eu falei ontem, independente de eu ser amigo do Gustavo muitos anos, pô, o cara é bom. É uma visão diferente, é um cara... Então, essa é uma esperança, essa é uma esperança e uma expectativa de mudança futura no futebol. Você pega o Gustavo, você pega o Edu, e eu estou falando pelo que você ouve deles em entrevistas. Já a maturidade, né, a consciência do que tem que fazer certo, sempre falando em fazer certo. Então, eu acho que isso é que pode, lá na frente, se o sistema deixar, mudar o futebol. Eu penso igualzinho. Apareceu uma luz... Pelo menos nessa área. Não sei se vão deixar. Tem caras muito bons. Esse Alexandre Matos do Cruzeiro é um cara que também é bom. Não, Rodrigo Caetano é um cara bom. Não sei se vão deixar. Tem uns caras bons aí fazendo trabalho. É, olha. Que você falou, precisa ver se o sistema permite. E hoje aumentamos um pouco mais a crise do Real Madrid. O São Paulo Sub-17 eliminou o Real Madrid hoje. Quer dizer, agora. Porra, você tá amando demais. Quer dizer, agora vocês vão apurrinhar. Agora vocês vão apurrinhar o Real Madrid. Vocês cansaram de apurrinhar todo mundo aqui agora. Vocês vão apoiar o Real Madrid. É que a gente já tinha ganhado o do Atlético de Madrid, que humilhou o Real Madrid. Aí, a mãe do menino é o lateral esquerdo do São Paulo, ela treina na academia. Acho que o São Paulo, se não me engano, acho que vai pegar o Milan agora. É o Milan. Se não me engano, é o Milan que ela comentou. Freguês. O Milan é freguês. Milan é freguês. Barcelona é freguês. Os caras comemorando sub-17. Não importa. Aí, São Paulo. Atropelou. Nossa, o tal do PSG, que atropelo. Tá sendo no Qatar isso aí, né? É pena, cara. Que é? No Qatar, é torneio? É um torneio em Doha. Doha. Não vale Doha nenhuma, pô. Doha. Não vale Doha nenhuma. Em ouro. E a vítima da hora é o Real Madrid. Tá tudo bem. É isso aí. E não vamos devolver a taça. Ficou decidido ontem no conselho que não tem... Mas como não vai devolver? A gente tá precisando ganhar alguma coisa. Não. Né? Esse título aí, esse aí comemorou. Aliás, essa ontem porra a reunião que tinha tudo pra ser lá, diz que com muita fervura lá no conselho. Diz que falou, o Juvenal foi lá no conselho. A taça é nossa! Fez alguns ataques, mas mais um pouco daquilo que ele já vinha falando. Muita coisa, mas depois que ia ter uma avalanche. Depois disse que um conselheiro de São Paulo, uma pessoa, aliás, ilustre, que é o Ives Gandra Martins, se pronunciou e falou assim, ó, gente, vamos parar com essa ladainha, o São Paulo tem que tratar as coisas de outra maneira. Ives Gandra Martins, semana passada, emitiu um parecer, né? Pedindo impeachment da Dilma. Nossa, mas esse conselho de São Paulo tem uns carapão. Só que ninguém sabe quem foi, né? Porque ele é advogado do FHC, mas ninguém sabe quem que pediu o parecer. Foi o Ives Gandra Martins. É, o cara não, ele é fera. É irmão do João Carlos Martins, né? É verdade. Um abraço pro filho dele, o Rogério. João Carlos ou do Ives Gandra? Filho do Ives. É advogado também. Também é advogado. A maioria dos advogados. A banca é gigante. Todos os filhos são advogados, a grande maioria. Eu não sou o caso. Seu pai é advogado? É verdade. Não, mas eu falei a grande maioria. Você, como sempre, o chato... Então, eu tô na minoria. Então, você sempre faz parte de uma minoria. Eu tô com aquele 1,5%. E o maestro que torce pra luz, a grande maestro. Tudo bem, então hoje tem clássico Inscreva-se. chupadelivery@97fm.com.br. E por que o jogo é sempre na Vila? Fala a verdade. É sempre na Vila, São Paulo e Santos, é? Quero saber como é que eu vou ser a Globo transmitindo o jogo na Bandeirantes. São Paulo não tem casa, tá jogando pra Pacaembu. Ih, rala, olha o começou, perguntou. Barbaridade, coisa louca. Mas podemos dizer que é nossa casa. Paulo Machado de Carvalho, ilustre São Paulino, o Marechal da Seleção. Aí você cutucou, mano. É, o aí, Marechal mano, da Seleção. Cara aí, ó. Presidente do São Paulo Futebol Clube. O Pacaembu será eternamente do Corinthians. Ah, o São Paulo, se eu não me engano, fez a estreia dele. Foi também no Pacaembu. Grandes vitórias, campeonato. São Paulo conquistou no Pacaembu. Onde Getúlio Vargas enalteceu o São Paulo e falou assim: finalmente o Estado tem o seu clube. Mas ninguém nasceu mais que o Palestra no Pacaembu. Meu Deus! Palmeiras! Lembra disso? Meu Deus! Jovento, jornalismo! É verdade! Jovento, ninguém nasceu mais que o Palestra. Getúlio Vargas no Pacaembu, com o estádio lotado, recebendo a equipe de São Paulo. Finalmente o Estado tem o seu clube. Ninguém venceu mais que o seu time no Pacaembu. Ninguém! Mas só que vocês não queriam mais jogar no Pacaembu. É um negócio louco. Temos uma varela. Mas lá o que mais ganhou mesmo. Vamos continuando com as manchetes do estádio. De 97, no oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história de Engove, vai pra balada. É, carnaval chegando, muita balada, hein? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Só Corinthians. Já chegaram? Coringão, já vai tá jogar lá, ou vai dar WO? Marisales. Poderia ter dado WO, velho. É, eu era a favor disso daí. Não, você economizaria tempo, você economizaria dinheiro. É. Tá certo? Você. Mas, ô Motinha, na boa, você não desgastaria atletas. Bem, jogar hoje contra o Caldas, velho. Mas na verdade, viu, mano, não é mais pra isso. É pra ganhar time entrosamento pra próxima fase. Começa logo com o São Paulo semana que vem. Então é por isso que o Tite vai colocar os titulares, para criar aquela mais identidade com o jogador, não só o disfarce, é o Wendel, sempre, né? E o Guerreiro. Não, o Wendel ele joga, bem. É sempre não, o Wendel joga. Santos. Quem perder a intensidade do grupo, exatamente. O jogador, o toque do jogador. É isso mesmo que você falou. Classificado, sim, mas sem perder a intensidade do atleta. Né? É, o Corinthians hoje ele só tem esses dois desfalques aí, o Fábio Santos aí na lateral esquerda e o Guerreiro no ataque, porque os dois foram expulsos no primeiro jogo. Por isso, possivelmente, hoje vai jogar aí com o Cássio no gol, o Fagner Tamigretti na lateral direita, e o Fagner Tamigretti. Por quê? Ele parece que é só se olhar pra ele, né? E agora que ela tirou os seios, tá mais igualzinho. Tá igual. O meio da zaga ali vai ser o Felipe, o Gil, e a lateral esquerda vai ser composta pelo Wendel. O meio campo vai de Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson, e na frente temos o Sheik, e aí tem uma dúvida. Ou Danilo ou Luciano. Ô, mano, mas só se eu particularmente colocaria o Steven Mendonça, mas a gente não fará isso. É o Saci cruzando a perna, Deus pecando, tudo isso acontecendo porque a gente toma 5-0 lá. Não, não tem jeito de perder, não. Não tem como, não, né, velho? Existe o jeito. Não, não tem jeito. Não tem jeito, não. 4-0. Sabe por que é tão difícil? Porque o Corinthians primeiro é um bom time, certo? Depois se o outro time tomar um gol... É 99%, tá na mão. A única chance que tem do Once Caldas passar hoje, e claro, não sejamos hipócritas, é um qual atentado, é o adversário terrorista. Que não torce matar contra, não é verdade? Que é corintiano torce contra, São Paulo torce contra, Palmeiras, todo mundo torce contra os outros. Vocês são tudo antes, fala a verdade. Todo mundo é antes. Fazer dois gols em 15 minutos todo no Corinthians. Todo mundo é antes de tudo. Tem que falar que não é, não adianta, é tudo hipocrisia. Eu não sou ainda. A única chance que teria... É, por exemplo, se o Once Caldas vira um primeiro tempo ganhando de 2-0, e o nego volta pro segundo tempo pensando, gente, não é que tem que ganhar de 4, tem que fazer 2. Você entendeu? Só aqueles momentos psicológicos, como foi o caso do Galo, que conseguiu. Só que o Once Caldas não é um abismo de... Mas aí tem um abismo de diferença, né? O time do Atlético é muito mais qualificado, exato. Tá certo? Não tem jeito. Aí a galera vai falar, não, mas tem o fator altitude. Gente, altitude. O negócio é o seguinte, tem 2.200 metros ali. Tá certo? A Avenida Paulista já deve ter uns 1.800. Se você subir, já deve ter. É 800, se não me engano. Não, e se você pegar, então, o 12º andar de algum prédio aqui, já chega em 2.200. É, mas é o seguinte. Ô, Brás, isso aí não muda nada, velho. Sobe aqui na torre da rádio. Não muda nada. Outro dia o seu Bento subiu lá. Tentei fazer 3 polichinelos lá, não conseguia. Puxava o ar, não conseguia. Quem subiu? Passava pela radiação que a torre ia. Eu tava puxando outras coisas também. O senhor vem e puxa umas coisas diferentes. Da, que teve a manifestação, subir lá, o ar ficava meio. Anda puxando e não vem, né, Chaveto? Conheço o senhor. Brincadeira, velho. A atitude não muda nada. Subiu na torre, ele puxava e não vinha. Quase que vinha, quase que veio a torre quando ele puxou. Seu Bento puxa. Se fosse La Paz ainda, que tem 4 mil metros, aí tudo bem. Você fala, não, beleza, né? E falar nisso, você viu ontem a primeira zebra, né, já na Libertadores. E o mexicano tomou o pau. Zebra, né? Um monte de merda nessa primeira fase aí, um monte de lixo. Zebra é sair Boca, sair River, sair Alianza Lima, velho. Vai pro inferno. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Vai Corinthians, hoje é nóis. Olha, cadê vocês? Cadê o Porto? Vocês pediram licença pra resolver um assunto. Ah, então tá bom. Nós estamos engajados procurando o time ideal e reforço. O Rio Claro é favorito hoje, joga de uma maneira ofensiva, mas vamos mudar o esquema tático. Então, hoje o Cristardo é o titular no ataque ao lado do Dudu. Né, Dudu e Cristardo vai ser o ataque hoje. Eita, a pressão do Domênico funcionou, hein? Funcionou, tá aí. O Domênico aí, então... e de 99,100% da torcida do Palmeiras, que pedia que nem o menino lá, né? O Gabriel Jesus. É. E todo mundo pedia, foi inscrito. Foi inscrito, né? Mas... Porque o Cleiton Xavier não chegou na documentação. Senão ia ficar fora. É o Natan que ficou de fora? Do quê? O Natan não foi inscrito no Paulista? Não sei. Me permita, perguntaram, não ofende. É que vai ser inscrito depois. Perguntaram, não ofende. Se perdemos novamente para o Rio Claro United, já corre risco no cargo? Perguntaram, não ofende. Você quer ficar passando. Você quer ficar passando a mão na cabeça até quando? Eu acho que não, mas já começa a olhar torto pro Osvaldo se perder hoje. Sim. Tá de brincadeira, certeza, né? E é verdade aquele voatinho que o quatro jogos em casa, perdeu os 4. Pô, tá jogando o Campeonato Paulista, né? Devia mudar o nome do quando... É o primeiro, né? Só joga lá, na arena. Tem que ir ao Rio Claro hoje. Vergonhoso se não fizer, porra, pontuação. De Deus, imagina, né? Tá louco. É isso aí. Então é o... precisa ver no meio campo ali quem vai jogar, se vai jogar o Jackson na zaga, então ainda... E hora tá que hora que é sua peleja aí? Porque vai ter o Tengol aqui, né? Que hora que é? Não, acho que é 20h30. 20h30? Ah, então já vai ter acabado. Não vai ter o Tengol? Não vai ter o Tengol? Não? O Tengol é legal. O Tengol é bacana. E o Marcão, né? Tá bem aí, mas continua internado. Então, vai ter o Tengol. É, fala aí do Marcão. Quem é continua internado. Continua? Fazendo exames. Tá, ele mesmo mandou uma mensagem aí pra torcida falando que vai ter que ficar de molho. Né? Por enquanto, mas se tá ligar tudo pro bem. Zé, o Zé vai no hospital. O Zé gosta de ir no hospital, leva hambúrguer, coxinha. Não, mas não pode, ele tá internado. Tráfico de comidas. Zé, não sei, então tô no hospital levando hambúrguer. Um fettuccine Alfredo. Não pode. É verdade. O cara tá internado. Isso é bom, hein? Fala em zica, que zica a Petrobras, você viu hoje? De novo? De novo? Um navio, plataforma do Espírito Santo. Uma gota no oceano já. Não, três mortos. Ah, por causa das mortes, aí é triste. É. Mas rico, pelo dinheiro é um pouco mais só. Né? Eles já usam tanto dinheiro. Como agora, o lamentável é as mortes. Vou falar em morte, quero mandar um beijo pra minha amiga Mônica Cavaleira. Puxa vida, uma tragédia, uma desgraça. Lembra do Davi, o irmão da Mônica? Jogava futebol com a gente na época que a gente jogava. Lembra o Davi? Lembro. Davi, infelizmente, faleceu hoje de manhã. Pena, né, mano? 37 anos, rapaz. Que Deus o tenha. Alguma doença? Coração. Coração? Era um ouvinte nosso. Grande ouvinte nosso aí. Uma pena. 37? Anos, nossos sentimentos aí, toda a família, né? Triste, viu? E Deus o receba. Amém. Tá bom. Fazer o quê, né? Ó, esse é o Estádio 97, vamos trazer os ouvintes no ar. Opa, tô vendo que tem estranho no ninho aqui. É o Fernando Gonçalves Lobo, 30 anos. É o Lobo. Fala, só é o cachorro. Lobo. Só pra corrigir, antes que me matem, o Natan foi inscrito, sim. Foi inscrito? É. Você também, hein, meu? Pô, você, o que você gosta de arrumar de encrenca, velho? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco os caras falam que eu tô... Se não tivesse inscrito o Natan, o Domênico ia invadir o Palmeiras. Ia na federação, ia rasgar. Ele tem que ser titular, porra! Mas é legal que o Domênico, ele fala que ele não é fanático. Não. Domênico, imagina. Equilibrado, ponderado. Domênico e a palavra fanático não cabem na mesma frase. Não. É o Palmeiras mais corintiano que eu conheço. É? É o Palmeiras com hábitos mais corintianos. Xinga o jogo. Tudo igual. Vou apresentar aqui o estranho no ninho, Fernando Gonçalves Lobo. Ele tá aqui porque no ano passado ele ganhou o direito de ser estranho no ninho no leilão de Natal do Estádio 97. Ah, sim. Seja bem-vindo, Fernando. Por favor, chega pertinho do microfone. Valeu. Beleza, e cara? Beleza, e você, Sombra? Tudo certo, tô vendo aí, você já tá com camisa aí de sócio-torcedor de São Paulo, né? Ganhada, né? Não sou sócio, não. Não é sócio, você ganhou? Ganhei. Um abraço aí pro Chicão, do sócio-torcedor, gente finíssima também. Ô Fernando... E aí, rapaz, como você tá vendo esse começo de ano de São Paulo, expectativas? Expectativa que foi... Faça um resumo aí. A expectativa gerada é muito alta em cima do time, mas não corresponde até o momento, na minha opinião. Mas alguns não estrearam ainda, né? O Centurion, tem o Dória... Centurion vai ser um Pabon novo, né, menino? Você acha mesmo? Olha, o mal começou segurando o bagulho. O cara nem jogou ainda. O jogador tá totalmente diferente, é outra característica. Imagina, mas você já viu ele jogando? Já viu? Já acompanhou ele, não? Não sou muito fã, assim, também, no futebol dele, mas... Quantos jogos você viu do Centurion? Poucos. Você já fala que ele é o Pabon? O Pabon fez. Você viu quantos jogos do Pabon? É que o Pabon é um cara mais de velocidade que chuta. Eu vi no São Paulo. Então. Ele do Pabon era ruim, velho. Meu Deus. E todo gol do time dele ganha com gol dele. Monterrey ganha jogo. Gol de quem? Doran Pabon. Pabon, Monterrey ganha. E desde quando Monterrey é time? No México é. No México. Mas no México tem jogadores que pagam bem o campeonato mexicano. O Souza, companheiro de elenco do Centurion. Pensei que ele era só rápido, mas não é que ele é bom mesmo? Tudo bem que é colega falando. Falou a verdade. É um jogador que tem recurso de drible. Ele sabe driblar. Sabe driblar? Ele tem habilidade. Vai ser rápido e sabe driblar. Eu acho que o conjunto do São Paulo é bom. Não dá, não vai ter um destaque assim, puta, um cara que vai estourar. Ah, mas ó, pode falar um negócio? Tudo bem, o conjunto é bom. Mas é fundamental, a meu ver, é fundamental que esse Centurion seja bom. Porque ele é o único jogador que nós temos de velocidade. Daqueles pra fazer a ala esquerda. Tem isso. Mas, Sombra, ele não então, é o seguinte, o conjunto é bom, vírgula. É bom desde que o Centurion funcione. Porque se o Centurion não funcionar, claro, ainda tem Michel Bastos, tem Luiz Fabiano. Mas e quem é o cara de velocidade? Mas, Sombra, ele é o cara que pode fazer a diferença. A velocidade é algo que ele tem a mais. É um jogador de habilidade que sabe dar drible, sabe passar. Agora, de repente, se o São Paulo quiser colocar o Michel Bastos para a lateral esquerda, ele até de meia esquerda ofensiva, mais dois jogadores na frente, fica um lado esquerdo forte. Fica um lado esquerdo habilidoso e forte. Mas fala aí, estranho, fala aí. Vamos parar velocidade e velocidade, o Oswaldo era rápido. O Ademilson era rápido. Não é velocidade. Tudo bem. Mas estou falando assim. Velocidade e, claro, aliado à bola. E conclusão de jogada com eficiência. Mas ele tem isso. Cara, mas eu sou honesto em dizer que eu não sei. Eu conheço gente. Eu conheço um torcedor do Racing. Torcedor mesmo. E. Sabe argentino. Ele fala mil maravilhas do Centurion. Sabe quem acompanha bem? O Mauro César da ESPN sabe tudo sobre o Centurion e sobre Racing. Ele é torcedor fanático. Foi até na Argentina ver o jogo final. Tá vendo? Uma opinião que importa. O que ele falou do Centurion? Ele adora o Centurion. Ele adora o time do Racing. Ele é torcedor mesmo do Racing. Eu, por exemplo, não posso falar nada. Nunca vi jogar. Liga pro Vitor Birner. Põe o Vitor Birner no ar. Vitor Birner é especialista. Eu li o blog do Vitor. Em futebol argentino. Então, eu li o blog do Vitor e ele meio que se isentou de dizer que ele não... Tô entrando Vitor. Vitor. O Vitor. O Vitor. Não, mas é que ele foi registrado como Vitor mesmo. Aí ele mudou. Que virtuoso, né? Artista. Estranho, você me assustou agora, hein? Pô, esse cara é mó zica, mano. Você me assustou. Você tá com mó nuvinzinha, mano. Ele é o arauto do mau agouro, velho. Por que, moto? Ele não pode ter opinião dele? Não, eu tô falando que eu tô assustado com a opinião dele. Ele não é, ele não tá aqui atrás de cara. O cara nem jogou, ele já falou que, meu, o cara é pra bom. É a opinião dele, não quer cargo. Claro, claro, é a opinião dele. Se ele quiser ser um cargo, né? Quais são as suas outras opiniões? É estranho. O moto até então falava que o ano passado o Fabuloso tinha que sair. Quem? O Fabuloso, o Luiz Fabiano. Agora tá falando que tem que agora ele agora tá jogando. Mas eu não gosto do Luiz Fabiano, mas eu vejo o Luiz Fabiano jogando. Olha, o Ben já foi lá abraçar o estranho, cara. Ué, mas o que ele falou é incoerente. O Ben já foi abraçar o estranho. É uma opinião. Não, é verdade. Mas é uma opinião tonta, não tem nada a ver. O Mota vive. Mas eu vejo o Luiz Fabiano jogando, ao contrário dele, que nunca viu o Citorian jogando, falando que ele é pau bom. Não fica nervoso, Mota. Mantenha calma. É por causa da idiotice do Mota. Ele desceu o pau no Luiz Fabiano. Ele critica. e agora faz gol. É fabuloso, é o melhor. Eu nunca falei isso. Criticar o Muricy. Ele tira isso. Aonde tá falando? Criticar. Aonde eu falei? Pega aí a gravação do Fabuloso. Oi, pega aí a gravação. Não, ele quer te tirar do estranho. Sério. Criticava o Muricy. Aí reverteu. Muricy, aqui é trabalho, meu filho. É, parabéns, verdade. Estranho. E é torcedor de São Paulo. Vocês não viram. Não sou eu que tô falando. Parabéns. O torcedor de São Paulo sabe. Ô, estranho. Agora que você já levantou. Me diz uma coisa. Você já disse que um aspecto negativo foi a contratação do Centurion. Quais são, então, mais usos mais negativos e positivos? Porra, que você vê? Não, positivo, não sei, ele tem que dar a opinião dele. Positivo, apesar de eu não gostar tanto, é o Dória. Mas por que é positivo se você não gosta? Porque a zaga do São Paulo hoje não é boa, não é confiável. Então, o que vier de nome ajuda. Você também não gostou da contratação do Dória, então? Bom, não é nem gostar, mas eu poderia ter uma opção melhor, não sei. Não era o cara que você queria. Bom, mas o próprio Gustavo ontem disse aqui que estava analisando 4 jogadores e o Dória era a 4ª opção. Sim. Né? Ah. O estranho, mais uma vez, dá um nó no moto. O Gustavo falou aqui. Tá louco? Mas não falou? Não, mas só um minuto. Então, reclama com o Gustavo. Falou aqui. Ué. Tinha 4 opções, foi analisando o mercado. A diferença aqui de opiniões é... O estranho viu todos e falou que todos são ruins. Eu não vi nenhum e não dou opinião. E o Mota falou que são todos os gênios. Não falei nada disso, não tem nenhuma palavra. Você falou que o Dória era o novo Oscar. Eu só acho que o sacaneamento dele é muito estranho. Vocês estão sacaneando o cara. Nunca viu o cara jogar, tá criticando. Mas peraí, mas você nunca viu e tá elogiando? Mas quem nunca viu jogar e tá criticando e elogiando, tem 50% de chance de acertar ou errar. Nunca viu, pô. Mas ele, pô, o cara nem jogou, vai ser o novo Babon. Você não sabe nem quem é o Centurion. Pelo que eu ouvi falar, todo mundo elogia o cara. Todo mundo, precisa ver quem viu. Mas é, você tem que ter a tua opinião. Você nunca viu, fala, não vou opinar, não sei. Ô, estranho, o Corinthians trouxe o Steven Mendonça, eu falei, é bom jogador? Eu falei, gente, eu não sei quem é o Steven Mendonça, não vou opinar. Ô, estranho, me diz uma coisa. Dentro dessa sua leva aí, o São Paulo vai ser eliminado em que rodada, cara? Eliminado não é pra tanto. Então tá bom, já não vai ser eliminado, já vai, tá bom. Não é questão de uma contratação de não gostar que o time vai mal, pô. Boa, estranho. Ele tem argumentos, hein, cara? Mano, bater no Corinthians é fácil também. Aonde, Fê? Vai, não era boa, estranho? Vai! Ele deu uma risada agora. Ele tá vendo nota 10, vai. Agora pra nota 6,5. Primeiro a gente bate no Santos, agora depois a gente pega o Corinthians. Mas o. Vocês vão bater, sim. Eu vou falar o 15, vocês vão bater. Ô, Fernando, é o Lobo, fica aí. É o Lobo. Vamos continuar aqui o estádio 97. Não fica aqui não, amanhã não vem também? Hã? Amanhã ele não vem também? Fica aqui por mais 2 horas. Que pena, velho. Personalidade, leva pra sua casa. Então, ó. Peraí, dá opinião aí. Levanta a mão, pode entrar falando. Chame a nossa atenção pra que você possa participar igualmente com todos nós das conversas aqui, tá bom? E o que tem de São Paulinho que já tá te achincalhando aqui na internet, velho? Quem, o Mota ou o Estranho? Não, o Mota fez uma campanha aqui. Outro Estranho no Ninho. Aí, tá vendo? É covarde. E o povo comprou a ideia do Motinha, você tá sendo achincalhado aqui na internet. Sabe por quê? Pega o WhatsApp do Mota e vê quem é que mandou pra ele. Ó, defende a gente aí. Ah, foi o JJ que mandou pra mim e pra você com cópia. Até sua foto lá do JJ. Não tem adjunto, não. Se olhar ali, será que vai estar CMA? CMA? É. Óbvio. Será? Óbvio. É, se olhar ali vai estar JJ, direto. Às vezes pode ser presida. Presida. E o dele vai estar Mostra uma entidade. Ex-presida vai estar no dele. Realmente, eu quero um cara ex-presida. JJ. É isso aí. Bom, então aí, 2 São Paulinos, um que gostava da gestão anterior, outro que aplaude a gestão corintiano. É que o rapaz lá é chapa branca, e o estranho não é. E o outro tá chorando porque perdeu o poder. O estranho é eu perdi poder? É, eu sou o que de São Paulo, diretor? Ué, JJ. Quem que é o cara? Você é Tim JJ, filho. Outro dia pegaram moto na porta da casa do Aidar. Tem gravação aí. Não acredito. Unto, quero ser um adjunto. Unto, quero ser um adjunto. Outro dia o JJ foi fazer o exame e tava lá. Saiu bem já lá. É, na chapa. Tá aí. Só o nariz assim pendurado assim embaixo. Ó, galera, vamos trazer os primeiros ouvintes, mas antes, um recado importantíssimo do Mano que vai falar agora da Poluar. Opa! Que pode ser essa empresa que pode transformar o seu verão em uma estação muito mais agradável. Opa, com certeza. E as pesquisas dizem aí, se você não tiver um ar-condicionado na sua casa, nos próximos 10 anos você pode ser que morra. Então é melhor você se prevenir. É bastante provável. E outra. Ó, tem a mulherada? Sim. Às vezes chega a época da menopausa, ela já sente um calor danado. Nossa. Lógico. Tá certo? Por isso que o Mota entrou com o leque no estúdio. É verdade, ele tá na idadezinha disso. Aí, é verdade. Precisa de um ar-condicionado. Precisa, velho. E mulher irritada, na menopausa. Nossa. Hoje calor. Em dia, véio, Sombra, a mulher ela não liga tanto pra uma bolsa, mas pra um ar-condicionado, amigo, com certeza será mais útil na vida dela. E quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Poluar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Poluar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top e eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não. Não sabe? Não. Vou te explicar, Sombra. Explica. Existe um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão sabe o que ele fez? Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Esse cara aqui é importante demais. Esse cara é importante demais. Você deveria ter... deixa eu ver, um busto na Times Square, Willis Carrier, é verdade. E você, amigão, ouvinte do Estádio 97, quer entrar de vez nesse novo clima? A Poluar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presentão, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97 que na sexta-feira tem o quiz. Você vai falar, mano, mas pô, não quero esperar até sexta-feira, já quero comprar o meu ar-condicionado agora. Então acessa aí, amigão, poluar.com.br e saiba porque a Poluar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Poluar Condicionados, você entra no clima, amigão! É, ó o avião aí, ó. Ó o avião do estádio aí, ó. Tá anotando? Opa! Opa, anota aí! É o avião do estádio que vai te levar pra ver Barcelona e Real Madrid. Estranho, você tem anotado aí, Estranho? Todo dia. Todo dia, beleza. Mas hoje você tá anotando também ou não? Acabei de marcar o primeiro. Beleza, tá anotadinho aí. E olha, uma promoção muito legal hoje pro ouvinte do Estádio 97 que nós vamos fazer aqui, que o Ringo Starr vai estar em São Paulo fazendo um show no HSBC. Tá? Imperdível! Exatamente, Ringo Starr. É, dos Beatles, exatamente. O batera dos Beatles. Ringo Starr. Então, o Ringo Starr vai estar em São Paulo, no HSBC, fazendo um show. E eu tenho um par de ingressos pra sortear pros nossos ouvintes hoje do estádio no Ringo Starr. Não. Como assim? É verdade, eu tenho um par de ingressos pra Ringo Starr no HSBC Brasil. Como que faz pra você participar? Lógico, pra que sejam apenas os interessados, vai mandar um e-mail aqui, uma mensagem via aplicativo de energia, tá? Resposta é banal pra você concorrer. Nome dos quatro integrantes dos Beatles. Porque o cara que quer concorrer, pelo menos vai. Fã, né? É fácil, mas ele vai se dar o trabalho de escrever, né? Irei concorrer. Hã? Eu irei concorrer. Eu também. Até porque eu me considero um dos grandes fãs dos Beatles. E quando eu estive em Londres, fui lá na loja, fui lá na Abbey Road, tirei aquela foto clássica em frente ao estúdio, Abbey Road. Tirando também aquela foto lá, também é uma coisa tão patética quanto uma paleta mexicana, negativo. Né? Negativo, não. Você não vai comparar paleta mexicana... Paleta mexicana é da hora, velho. Você não encontra paleta mexicana, porra. Abbey Road, é boa a paleta. É muito coxinha, né? Então, fica imitando os caras atravessar a rua, imitar os Beatles. Mas paleta mexicana é da hora, mano. Mas o que você tem contra as paletas? Nada, é que agora... Nossa, inventaram. Agora só... Ninguém inventou. É todo canto chupando a porra da paleta. Eu vou dizer paga 10 vezes mais caro. Nossa, meu Deus do céu. Eu vi essas paletas mexicanas. Quando eu vi os sabores... É paleta. Você regurgitou. Ué, da hora. Que você é mó fresquinho, você não gosta de nada, você é mó viadinho. Olha que eu adoro, por exemplo, comida mexicana, eu sou fã. Eu não, eu detesto. Mas você não queria sorvete de nacho. Eu falei, gente do céu, mas que coisa horrorosa. Mas qual o sabor que você não gostou? Todos! Você é louco, ó. Aquelas tem maracujá com leite condensado, nossa, é bom pra diabo. Pra mim, tudo que tem leite condensado é um nojo. Calma, Benjamin. Eu odeio leite condensado. Ó, de doce de leite, recheada de doce de leite é boa pra diabo. Mas o que recheado com doce de leite? É o sorvete de doce de leite com recheio de doce de leite também. Ó. Puta overdose. Mas não, você não gosta de doce de leite? Mas não, doce de leite sem aquela de caipirinha. Mas coisa maravilhosa. E o Rio está. É da hora, mano. Ó, daqui a pouco a gente continua debatendo as paletas, mas então, só... Ratificando, um par de ingressos sortearemos no final do Estádio 97 somente para quem mandar mensagens através do aplicativo da Energia, meio de concorrer é mandar aí os quatro nomes dos Beatles, tá bom? Quem eram os quatro componentes dos Beatles? Moleza, fácil demais, tá? Mas é apenas um meio que para você justificar que está participando do nosso sorteio. Tá bom? O aplicativo, é só através do aplicativo da energia que vale, tá bom? Mande a sua mensagem e concorra a Ringo Starr no HSBC Brasil. Vamos aos ouvintes? 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, mano. Tubo. Que tal? Alô? O que você tá fazendo aí? Tá fazendo, Regina. Tô lendo meu guia de Barcelona. Ah, o guia... Ah, já comprou. Não precisa. Não, eu ganhei. Nossa. Eu ganhei do meu amigo, Mota. Ah, mas não precisa, RG. Você tá louco? Barcelona tem avenidas largas, árvores e lojas. Ô, RG, desculpa, ganhou. É isso aí, é o seguinte. Essa editora, ela mandou vários pra gente aqui. Ah, não foi o Ele não fez que... nenhuma generosidade. Ah, não, ele foi que ele comprou. Ah, por isso tá Barcelona com S? Ela mandou. O que? Onde? Você é um doente. Eu comprei isso aí. Puta, ah, comprou. Tá. Comprei. Vê se não tá aí a amostra grátis escrito na contracapa. Tá, é tá. Dele, ele comprou. Proibida a venda. É. Tá escrito. Deve tá 40 conto eu paguei. Deve estar a mota grátis. É. Ainda bem que pelo menos pra RG então, você comprou alguma coisa. Deu pra mim. Outro dia eu pedi dois ovos de Páscoa, porque é bonito, umas taças. Sei. Da Copa. Falei pro moto. Moto, compra pros meus filhos. É, se quiser paga. Falei, tá bom. É, até hoje não pagou, né? Vamos ver quem tá no ar aqui. Olha lá o cara na linha. Alô? Alô? Ô, amigão, por gentileza, você poderia baixar o volume do teu rádio? Boa, mano. Opa, de boa. Tá pra andar a microfonia aqui, tá ecoando. Demorou, é nóis, mano. É nóis. O impacto foi tão grande da presença desse estranho que abalou a moto, velho. Abalou não, a motinha tá inteira. Ô, estranho, não se intimida não, pode falar, fica à vontade. Deixa, pode deixar. É nóis, velho. Mas vamos lá. Ah, o moto é chinelinho mesmo, moto é chorão. Qualquer coisa aí, ó. Mas, ô, amigão, qual é o seu nome? Deixa eu dar um abraço no vídeo. Meu nome é Leandro. Leandro do quê? Leandro Diogo Soares Lima. E quantos anos, Leandro? Eu tenho 34. Aí, RG. Hoje. 34, Leandro. Hoje. Ah, agora não posso falar que eu tô Leandro aqui, esse guia de Barcelona. Boa, RG. Boa, RG. Boa. E qual o seu bairro, Leandro? Eu moro na cidade Intercap. Cidade que eu não vi, onde? Desculpa. Cidade Intercap. Ah. Cidade Intercap, eu dizer, falar a verdade. É cotovelo. Eu vou dizer, não vou pegar cotovelo nenhum. Eu vou dizer um negócio pra você. Cidade Intercap... É a parece aqueles torneios, né? Intercap. Aqueles torneios de faculdade. É quem capina mais rápido. Bom, então parece título de capitalização, se né? Se é o que eu conheço, é Taboão da Serra. Olha, já deveria já existir GPS desde aqui, porque você é um... É impossível. É um monstro, hein? É sensacional. Chupa, é um monstro. E você acreditou nisso? Ah, não, eu inventei o bairro agora também. Você foi monstruoso. Nossa, agora. Nossa, velho. É Nossa. Isso mesmo? Acertou então, Leandro? Opa, com certeza. Aí, ó, o Nariga tá bem, mano. Ó, que fase. Esse narigudo aí é sensacional, exatamente. Ali, eu vou dizer um negócio pra você, mais ainda. Quando eu morei aí, morei faz um tempo, morei em 86, 87, morei na Rua Pará. Lembro até hoje. Rua Pará, mas você morou lá em Taboão até você inventar o apelido Taboão das Trevas. Aí você foi embora. Não tinha nenhum. Você falava isso. Foi invasor. É, ele inventou, ele soltou a bomba lá e saiu fora. Hã? É chover lá, acaba a luz. É mesmo? Tá bom das trevas. Ah, mas não então, precisa tá ser certo. Lá não, viu? Tá ruim das trevas. É, qualquer lugar hoje caiu um pingo, velho. Não, se cair um pingo, você tem que dar graças a Deus, velho. Vai luz pro saco, vai sol lá dentro. Vai chover todo dia. E do tá reclamadão, só tá vou aumentar a cerveja no carnaval, viu, Lito? Do reclamadão. Ó, hoje é tão ruim, RG, você matar alguém e jogar no rio porque o cara não afunda. É, verdade. Aparece o cara. O cara fica lá deitado, velho. Depois de 3 horas já aparece o cara. Você deixa o presunto de molho, RG. Desce a perna e o pescoção fica pra fora. Mas, ô, amigão, e você trabalha com o quê? Eu trabalho, eu sou bancário, meu rei. É bancário ou você é banqueiro, velho? Não, banqueiro não, né? Não sei. Bancário, eu sofro aí. Ah, você sofre, mano. Você conhece o dono do banco, velho, ou não? Oi? Você conhece o dono do banco? Ele vai naqueles churrascos de final de ano ou não? Não, às vezes ele aparece por lá, né? Você vê, assim, ele passando rapidamente, né? Mas o cara é mó malo ou ele troca ideia com todo mundo, mano? Não, ele dá uma cumprimentada, assim. É? De longe. Mas você tem o WhatsApp do cara? Pra trocar uma ideia? Fala, WhatsApp chef, não, beleza. WhatsApp não rola, quero não. Quero porque... manda um WhatsApp pro cara. Não fala não, ele não deixa nem chegar perto. É, olha, mano, os caras são mó perna, hein, mano. RG, esses caras aí são mó malos. Banqueiro, né, velho? Banqueiro. Não, eu sou banqueiro, sou bancário, pô. banqueiro. Não, estamos falando do banqueiro. Estamos falando do teu chefe. Ele, o banqueiro, ele passa acenando a mão, né? Como se fosse o presidente da República, né? É, mas ele foi atender todo mundo também. Os caras é, né? Pra ele. E, ô, amigão, você torce pra quem? É nós, mano. É nós, é Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Chupa de junto. Ô, amigão. Eu ia mandar um chupa pro Domênico, mas hoje ele não veio. O que aconteceu? Ele tá internado? O que foi? Não, o Domênico foi ver o Marcos lá. O Dodô tá resolvendo os problemas. E também vai agora em Palmeiras e Rio Branco, ele vai assistir aí. O Marcão, ele foi fazer um exame de rotina ontem, aí ele acabou internado. É, ele tava aí com uma infecção. E como o cara foi internado e não tinha roupas, tá certo? Porque ele ficou de surpresa dentro do hospital, ele foi internado às pressas ali. O Domênico passou na casa do Marcão lá e foi levar umas cuecas. O Marcão vai se recuperar, vai estar no desfile da Mancha lá. Vou ver o Marcão lá no camarote. E... Ô, amigão! Daqui a pouco, às 10 da noite, depois de Império, temos Corinthians e Once Caldas aí pelo segundo jogo aí da fase de pré-Libertadores, né? A primeira fase da Libertadores, como muitos dizem por aí. É, qual que é a expectativa para esse jogo aí, amigão? Você acha que o Corinthians tem que se preocupar com o Once Caldas? Ou isso daí é um defunto, só falta jogar terra em cima? É só um defunto, só jogar terra em cima, depois que passar os primeiros 10 minutos ali... Vai sair um gol ali pra nós ali, aí já tocou a pá de cal ali e já era, já. Pô, é só comemorar e pelo menos 6 pontos já estão garantidos já, né, Libertadores já, porque o Bambi não aguenta nós, não. Se o Corinthians fizer um gol, velho, nossa, aí... Primeiro joga. Uma boa, mas ó, tem outro lado também, se o Corinthians... joga, depois ó, você é claro, aí o Sombra vai vitória. Ter que entrar na madeira de novo, porque não vai rolar, velho. Não, é claro que isso não vai acontecer. Agora, se o Corinthians perder essa classificação, é melhor que os caras nem voltem pro Brasil. Não vai acontecer isso de jeito nenhum, mas nem volta pro Brasil. Não dá, não. É muito difícil. Portugal. Não, eu também. Velho, eu também acho. Eu sou corintiano também, eu tenho certeza disso. Não. No fundo, você acha? Ô, amigão. Não. Ô, amigão, o Tite ele tá na dúvida ali porque ele tá querendo escalar ali no lugar do Guerreiro que foi expulso, ou Danilo ou Luciano. Se você fosse o Tite, você escalaria qual dos dois jogadores? Ou se você tivesse talvez uma terceira opção? Você escalaria quem no lugar? Ah, eu colocaria o Mendonça ali, viu? Também, viu, mano? Mendonça ali, o Bolt, o nosso Bolt ali. Quem? No primeiro contra-ataque, mesmo de 5 minutos ali, ele já ia... Quem? Já ia quebrar tudo ali. Quem? Eu também acho, cara. Hoje, pelo estilo de jogo, o Corinthians ele vai ter que buscar muitos contra-ataques. Se você puser o Danilo pra jogar ali, cara, o Danilo, o perfil dele é aquele jogador mais... cadencia o jogo, aquele cara aí que é um pouco mais lento. Então é complicado, né, velho? Não é um jogo pro Danilo. A menos que o Corinthians estivesse perdendo, né? Que aí você começa a alçar umas bolas na área lá, fala, não, joga lá pro Danilo que ele faz bem o papel de pivô aí, dá aquela escorada ali, é o cara ganhar, que sobe bem de cabeça. Mas o natural era pro Luciano, não era, mano, trocar o centroavante por outro. Apesar que eu colocaria o Steven Mendonça. É, pra pegar os caras no contra-ataque, né? Porque os caras vão ter que chorar. Eu colocaria o Danilo no segundo tempo. Porque hoje o Once Caldas, cara, ele ataca. Ele vai abrir buracos na defesa, velho. Se você tiver um jogador igual o Danilo, que é um cara mais lento, você meio que breque contra-ataque. Você não tem o que fazer. Agora, se você tem um cara mais rápido ali, pode ser até o Luciano, também é uma boa opção. Mas eu colocaria aí, pelo momento do cara, o Steven Mendonça. O cara chegou no Brasil e parece que já joga aqui há muito tempo. O cara tá jogando fácil, velho. O cara tá voando. Mas, ô, amigão, e com relação já, talvez, ao futuro aí? O Corinthians aí no Campeonato Paulista, no final de semana, aí pega o Botafogo de Ribeirão Preto jogando aqui. É mais um teste aí pro Corinthians já começar de vez a Libertadores aí, que tem um grupo, teoricamente, que muitos colocam como da morte. Eu não acho. Acho que passa Corinthians e São Paulo nesse grupo. Mas nesse grupo ainda tem o Danúbio, do Uruguai, e tem o São Lourenço, da Argentina. E aí, assusta ou não? Não assusta não, principalmente porque ele já tem 6 pontos garantidos aí. Contra o São Paulo já. Você acha que o Corinthians ganha as duas São Paulo? É nosso. Falou, é, quero ver você. Anota o nome do rapazinho aí. Os caras estavam morrendo de medo que a gente... Você quer apostar? Eu quero apostar. Então vamos lá. Vamos lá, aposta. Qual é a aposta? Quem vai vestido? Eu vou aí no estádio, eu levo aí pra vocês aí, ó. Vou levar a janta pra vocês aí, a janta que vocês quiserem aí. Janta? Janta do fazão. Na janta você paga pro Domênico. Pra mim tem que ser jantar. Você entendeu? Entendeu? Nós janta fazendo, vai pagar? Nós janta. Não, mas peraí, qual que é a aposta, velho? Mas daí ele vai. Vamos oficializar o bagulho aí. Problema dele. Ninguém manda você. Você vai citar na madeira de novo. Hã? Ó o cara, velho. Aí o cara tá falando que você tá pipocando, sombra aí. Ô, amigão, quem você pra ficar falando de madeira? Você que vive atrás da barra de ferro, bicho. Ô, mas qual que é a aposta, gente? Eles estão falando. Eu aposto com um cara que a gente nem conhece. Se ganhar os 6 pontos, eu te compro uma camisa oficial do Corinthians. Ó. Oh. Demorou, fechado. Eu te dou uma de São Paulo. Mas é o seguinte... Mas eu quero essa do Rogério. Você que vai vestir minha camiseta. Não, aqui eu vou vestir porra nenhuma. Eu tô pagando pra você já, tá bom demais. Ah, você tá correndo de novo? O quê? Tem que ficar com cheirinho de macho, né, na sua camisa. Eu não visto camisa de outro time, não. Você tá louco. Tem que ficar com cheirinho de macho. Agora quem tá amarelando, agora quem tá amarelando é você, velho. É Bambi mesmo. É Bambi igual meu irmão também, que deve estar escutando vocês na Zona Leste lá. É Bambi também. Ô, amigão, ô galinha, vai botar um ovo, fica na sua aí, ó. É, e com relação aí à contratação do Wagner Love, cara, gostou? Ah, eu gostei. Eu acho que dá pra jogar até os três juntos, o Sheik, o Guerreiro e o Wagner Love, viu? Meu Deus. Eu também acho, velho. Dependendo do adversário aí, eu acho que exatamente. A escalação é excelente. Também acho que devia jogar mesmo. E quem, não, mas é verdade, e quem marca? É, diferença com os pontos são... Ô, RG, por isso que você tem o Elias no time, por isso que você tem o Ralf no time, tá certo? Tem que alguém carregar o piano, velho. Desculpa. Se você pega, cara, por exemplo, o meio-campo, olha, o Jadson eu acho que é um jogador aí que é questionável. Hoje, a torcida do Corinthians aí, se o Jadson errar dois passos, todo mundo começa a pegar no pé. Eu ainda gosto, acho que é um jogador é importante. Dependendo do jogo, você precisa ter um cara desse aí pra desafogar o Renato Augusto. Eu tô falando porque o Ralf é um cara que segura mais. Agora o Elias é um cara que vai embora também, né, velho? É um cara que... Mas aí você pede pro cara ficar, RG. Quando você joga com o Renato Augusto da armação, você coloca três jogadores de frente ali, como um Sheik, o Guerreiro e o Wagner Love, você não tem a necessidade de o Elias aparecer como um fator surpresa. A menos que ele esteja muito confiante e o adversário não esteja atacando o suficiente. Agora, se você pegar, por exemplo, aí um adversário, vai, o Corinthians vai jogar com a Portuguesa no Campeonato Paulista. Não tem a necessidade de você retrair o time. Vai pra cima. Tem que atacar. Quando você vai pegar um São Paulo, por exemplo, beleza. Retrai o time, coloca um jogador a mais no meio campo, porque o São Paulo não vai jogar aberto também. Então, se você tiver só um meia armando, você põe dois jogadores na marcação, você anula o Renato Augusto. Você já imaginou de ter um time com os caras 100%, tá? Com Ralf e Christian pegando mais no meio campo, Renato Augusto armando esses três na frente. Portugal, não dois volantes, um armando e três na frente. Eu não vejo o Christian como titular desse time do Corinthians, não. Antes do Christian pensar em ser titular, ele precisa tomar a posição do Bruno Henrique, que eu acho que joga mais que ele, inclusive acho que joga mais que o Elias hoje também. E o Petros, cara. É que eu falei nesses dois, mano, porque são dois caras que pegam mais meio campo. Pra liberar um pra armar e três na frente. Eu sei que não é do Petros, velho. Eu sei que essa não é a função específica do Petros, porque ele joga um pouco mais avançado ali, pode fazer a meia, ele pode fazer a função de segundo volante. Mas eu sou o Petros hoje, se eu quisesse de fato ter alguma chance no Corinthians, eu brigaria pela posição com o Ralf, cara. O Petros, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele foi o jogador que mais desarmou o adversário durante toda a competição. Então, um cara que tem essa característica de marcação, ele sabe dar o bote sem fazer a falta, Sombra? Eu acho que ele poderia se adaptar. E a saída dele é melhor que a do Ralf. Ô, mano, então, vai cair a ligação. Não vai cair. Manda um abraço aí, ó. Cai aqui é São Paulino, só Palmeiras. Vai cair a ligação. Não, não só é, Palmeiras que cai só. Os caras podem usar o telefone à vontade? Vai escatar, mano. Eu tô, é diretinho, trabalhador, rapaz. É direitinho. Trabalhador. Entrou. Do meu camarada entrou com a mãe, né? Tá falando, repita. Pô, eu tô no carro, parado, tranquilo, entendeu? Só que no posto do meu camarada Pica-Pau aqui, ó, tá de férias, já era. E quanto é o litro da gasolina aí, amigão? A batizada. Cara, que tá caro o bagulho aqui na Shell aqui, viu? Tá quanto 3, tá o bagulho? 3,20 aqui, ó. Ô, tá caro, hein, mano? É batizada, hein? Olha a Dilma, velho, os caras voltando a Dilma, deixa eu ver. Não reclama não, Lido, tá muito bom o preço. Não reclama não, gente. O jeito que a coisa tá, agora, daqui a pouco vamos fazer a saidinha de poço. Essa semana eu fui botar gasolina. Fechei o tanque, os caras vão lá te abordar. Essa semana eu fui botar gasolina, quase que eu pedi pro cara dividir em quatro vezes. Ah, mas também, velho, você tem um tanque de guerra, você não tem um carro. A culpa de estar caro, vamos deixar muito claro, não é da bandeira do posto do cara que tá lá, não é do dono do posto. Não é, cara, porque os negros aqui estão esfaqueando a gente. São os impostos, infelizmente, né? A gente sabe qual é o problema. É, mas... Exatamente. Aí eu concordo com você, Sombra. A culpa não é mais quatro do posto, né? Não. O posto só repassa aquilo que ele compra. Tá caro pra ele, ele repassa. É lá em cima, velho. Fazer o quê? Todo mundo sabe qual é o grande problema. É, e quem é? Mas é uma grande pena, viu, velho? Não é só quem, são vários, muitos quens, Eu não consigo também olhar, sabe? Você sai do fogo, cai na frigideira. Mas vendo pelo lado positivo da coisa, aí pelo menos aí vai racionar um pouco mais o uso do carro, né, RG? O pessoal não vai. Eu já tô fazendo carro, né? A minha parte. Pega a bicicleta também. Eu já faço a minha parte. Cada um faça a sua. Pega a sua bicicleta sem ter pedala, velho. Pega a sua bicicleta sem ter pedala. Pega a sua mulher, tua pedala, família, tuas coisas. Põe tudo dentro do acessizinho e sai andando pro São Paulo. Ô, Leandro. Porra. Ó. É louco. Então é o seguinte: tá valendo. O Bá vai anotar aqui teu nome, tá certo? Eu tô fazendo aposta com esse ouvinte. Não adianta agora mil corintianos ligar porque isso é só um, né? Não, demorou, a aposta é nossa. Camiseta oficial aí, ó. Camiseta oficial tá valendo, tá bom? Tá bom. Você acha que se ele perder ele vai pagar? Vou pagar sim, vou aí. Apesar de... Ele parece firmeza. Não, viu? Você não viu, motinha? Porra! Aí, ué, mas alguma vez eu fiquei te devendo alguma coisa? Não, mas lógico que vai pagar. Eu não te conheço. É. Mas é ouvinte do estádio. Aí você pensa no seguinte, o rapaz não paga a aposta. Que vergonha. Que vergonha. É, né? Por quê? Ô, Leandro, um abraço pra você, cara. Tudo de bom, viu? Cara, você não pagou a última, não. Leandro? Eu falei que ia cair os caras. Não, você desligou o ouvinte, mano. Não desliguei porra nenhuma, mano. Você desligou o ouvinte, mano. Você não vale nada, rapaz. Falei pra você, esses caras que liga lá do... Você apertou o botão? O maluco é trabalhador, o cara tá no posto lá da assessoria pro amigo Zerário. Mas quando é semi-aberto, o nego não tem que voltar essa hora. Semi-aberto, mano. Já deu a hora. Já deu a hora. Semi-aberto tá o seu fiosco. Mas o direitinho entra por vários lugares ali. Bom, mas tudo bem. Tá feita a aposta com o Leandro Corintiano aí, que ligou no Estádio 97 aqui na Energia 97. Estádio 97, daqui a pouco vamos trazer mensagens e... também, porque tá passando mais um avião estranho, anota aí, ó. Mais um avião passando, é o avião que pode te levar pra Barcelona, pra ver Barcelona e Real Madrid. E estranho, você já viu algum jogo no exterior, estranho? Não, já fui nos estádios, mas não tava passando jogo. Quais estádios você já visitou? Esse que o velho vai, é. Vai no Riazor. Você acha que ele vai ver muita diferença entre a Vila Belmiro e o Campinu? Bastante, viu? Bastante. Né? É gigante, tem uns 90, é para 90 mil pessoas. Em termos de beleza, eu acredito sim. Agora, em termos de história, eu acredito que jamais. Ó, RG! Ah, mas história é relativa. A história para o torcedor Barcelona é uma, para o Santista é outra. Pode ser relativo para você, para o meu time não. E para mim também não. A história do meu time é muito perder especial. Perder de 8-0 para o Barcelona é complicado. Ele tem que ir lá visitar os caras, né? Hã? Ele perdeu de 8 do Barcelona. Pô, aí não vai ter o jogo da volta? Não. Esquece isso daí. Cancelaram. Esquece isso daí, Chobra. Porra, de jogo de volta. Mas deu dinheiro. Pra falar que se não tivesse o jogo da volta, o Santos ganha um turu. Deve ter chuviscado lá. Nunca vi sobre isso. Não, mas deve estar em... Era 5 milhas. Não, mas deve estar esperando ainda, mano. O Alcir Prata escreve pra gente dizendo: olá galera, pelo amor de Deus, leiam minha mensagem, sou muito fã do programa, sou corintiano, manda um salve pro Benja e pro Mano, valeu galera, vai Corinthians. É nóis, valeu. Ah, agora, olha, chegando muita mensagem querendo ingresso do Ringo Starr. Também os caras só querem saber de Ringo Starr agora. Falar de futebol que é bom, nada, hein? Brincadeira. Também, bicho. Mandou você falar. É um Beatle, brother. Tem que ir, meu. É verdade. Baita tocador de flauta, Ringo Starr. Vê um Beatle. Olha, o nosso estranho aqui. Pelé jogar. O estranho disse que o São Paulo devia ter contratado o Ringo Starr e não o Centurion. Ele falou. Ô, Sombra, tem uma reportagem aqui, antes de você continuar lendo os próximos tweets. A reportagem tá aqui no site da ESPN. O negócio é o seguinte, ó. Sem jogar, atleta levou 3 milhões de São Paulo e torrou com vinhos no Caribe e jantares gourmet. É o Clemente Rodrigues? Aí tem a foto aqui, ó, o Clemente Rodrigues, cara. O cara tá num resort de luxo aqui no Caribe, num barco, com a namorada, postando, dando rolê de lancha, de jet ski. Que beleza. O cara tomando vinho de... Ninguém mandou assinar o contrato. Garrafa. Assinou o contrato, tão pagando e eu tô curtindo. Quanto que foi a grana? Ó, sem jogar, o atleta levou 3 milhões de reais de São Paulo e torrou com vinhos no Caribe e tá jantares caros. 3 milhas, velho. Que beleza. Pô, o Sheik não tava dançando no iate ano não passado? Não foi por falta de aviso. Eu repito, quando aquele Adalberto Batista do contratar, ele perguntou pros caras no Morumbi. Todo mundo ligado para dar no futebol falou: não traz, é jogador que tá se aposentando. Ele trouxe. Mas, Sombra, o cara jogou 3 jogos pelo São Paulo, velho. 3. 3 jogos. Um cada jogo custou 1 milhão. Isso porque temos em 2. Aí depois, ele foi expulso também. 2. Se você fizesse uma proposta pro Messi, traria o Messi por jogar. Ah, RG, na boa. Traria o Messi aí por 1 milhão por jogo. Deu 1 milhão por jogo. Fala, Messi, ó, você vai jogar 3 partidas pelo meu clube. Ó, 1 milhãozinho limpo aqui na mão. Vem rapidinho. Jogar cada partida, bem rapidinho. O Messi viria por essa quantia. O Rafael Ferreira do Jardim São Luís manda mensagem dizendo: por favor, peça pro Benjamin falar só na hora do Corinthians. Ele e esse estranho devem estar de complô contra o Mota. Mota tá certo, o Centurion joga bem porque eu já vi. Viu no Google, no YouTube. Você tem que respeitar a opinião do ouvinte, porra. Mas você não respeita a opinião de ninguém. Mas o cara tem que respeitar a opinião do ouvinte. Não interessa, mas você não tá respeitando a dele. Ele falou que viu o cara jogar. Porque eu saí em defesa do estranho. Ah, vem cá, por que o estranho não pode ter opinião dele? Pode, lógico. Tem todo ele direito. Não torce contra o time dele, ele acabou de falar. Ele tá dando opinião sobre um jogador. Uhum. Ele não falou que ele acha que São Paulo vai perder. E o Motinha tem a opinião dele. Ah, então, a opinião do Mota não é a dele. Você sabe de quem é. Estranho, você se sentiu intimidado. A opinião do Mota. De forma nenhuma. A opinião do Mota é terceirizada. Não sinta-se intimidado. Não é? Sua opinião é terceirizada por quê, Mota? A do Mota é terceirizada. É o Tobias. A mãe dele me dá a opinião, fala, fala, fala. Fala assim, olha aí, pegou pesado. Toda noite. Segue o jogo, sem falatório. É o Tobias que fala por ele. É porque o juiz não prestou atenção. Ô, cadê o Pupunha? Pupunha hoje não garoto Pupunha. Hoje, né? Mas ele falou que não tinha gravação. É. Ele falou que ele queria ver o Marcos de camisola. É, deu um perdido. O Pedro Lins. Alguém precisa dar um toque falando sério. O Landucci não pode vir vestido, não pode sair na rua daquele jeito que ele tava ontem. Oh, e quando ele vem de calção? O cara é artista, o cara é conhecido. quando ele vem de pijama? Juro, a bermuda dele ontem, a bermuda dele ontem era dois números menores. Ah, mas você já viu um monte de artista vestido muito pior. Assim? E as roupinhas que ele usa quando ele vai treinar? Nossa. Assim não, de calça. Ele acha que ele é, como é que chama aquela mina lá? Que... É, bonita ou supla vestido? Aquela, supla style, velho. Tá louco. Não, é outro ridículo. Ah, supla ridículo style, também. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, supla style. É ridículo. O supla style. Não, para. Como é que chama aquela mina parece lá? Parece um bozo. Aquela coroa que falou aí o... falou o Jorge Armani. Jorge Armani do Paraíso. Como é que chama lá aquela mina saradona lá? Solange Frazão. Solange Frazão. O Landucci, quando vai pra academia, ele acha que ele é Solange Frazão, velho. É, só que ele não é, não é. Rudy Frazão. O Pedro Lins, avisa o Benja que o Ives Gandra nunca pediu o impeachment da Dilma. Ele fez um parecer em que afirma que do ponto de vista jurídico já existe base para um pedido de impeachment. Deixa eu te falar. Mas foi isso que o Benja disse. Então deixa eu te falar. É porque ele deve ser amiguinho do Mota. Eu não falei que o Ives Gandra não pode ter pedido. Eu falei que ele pediu um parecer. Ele é advogado do Fernando Henrique Cardoso e tinha uma polêmica aí, porque falaram que foi a pedido do Fernando Henrique e o Ives Gandra disse que não falaria, até porque esse parecer foi pago. Eu falei que ele emitiu um parecer. Depois eu explico pro Monte. O Cristian, não, ele pediu pra não ler o nome dele. Bom, gostaria de apenas uma informação, não precisa dizer meu nome no ar. Mandei um e-mail hoje de manhã pro Chupa Delivery. Gostaria de saber se estou participando do sorteio. Ué, sim, mandou, se você mandou. Você mandou o e-mail. Ué. O Denis, ou melhor, o Edenilson. Boa tarde. Já não perderia meu tempo assistindo o jogo na Glo Corinthians. Ainda mais hoje que vai passar o Sansão em outra emissora. Abraço a todos. Marcelo Carlete. Natan foi inscrito. Quem não foi é o Cleiton Xavier. Carlete. O Davi Rodrigues. Teste. Som. Pode o cara escrever um negócio desse? Teste. Som. É o time. É aqueles caras que mandavam testando aplicativo, mano. Isso é abstinência. Velho. Tá na cara que sai abstinência. Tá ruim, né? Testes. Eu vi, mano. Era Ferrarini, velho. Os caras aí. Que é isso, bicho? Chegou uma mensagem aqui pra mim. Tem coisa, velho. Coisa bizarra. Como assim, velho? Bizarro o negócio. Deixa eu ver aqui. Pera aí. É que eu acompanho às vezes um site meio bizarro aqui. Já digo pra vocês. Do ET, né? No mínimo é de ET. Não é de ET, não. É de iogurte. Nossa, tudo bem. Assim? O Davi Rodrigues manda outra. RG, o mito das vovós, o verdadeiro tremendão. O Pedro Lins. Ah, esse que já falou do impeachment. É, já respondeu, Pedro. Wallace. Caramba, Wallace. E você caso disse? Recente de doença cardíaca. Diego Sacoman. Ah, o Diego Sacoman. Formado Diego da Ponte. Diego muito bem. Mota, notícias do porco, Mota. Ah, Palmeiras joga hoje contra o Rio Claro, né? E o... E aí o Oswaldo aí tem algumas dúvidas, né? Jackson, Otóbio. Tóbio. Né? O Tóbio. Ele vai tirar o Tóbio? Com certeza, então pode ser. Você tiraria? O meu Tóbio sempre tá. Você tira o Tóbio, Mota? Tá sempre a moto. Então vamos ao time do Palmeiras para hoje. Precisamos de reforços. Pô, mais? Nós estamos trabalhando com toda calma e afinco. Caraca. Pô, e o Michael Leite nem foi relacionado, hein? O Domênico, você viu? Nossa, o Domênico vai. Esse é o efeito Domênico. O Domênico meteu um óleo liso no Michael Leite, velho. Ligou do jeito que o cara foi relacionado pro jogo. Tem a frigideira do Domênico. Esticou na frigideira, velho. O Domênico Masterchef, velho. É verdade. Tirou, eliminou. Corta pra mim o Michael Leite. É, esticou na frigideira. Agora pensa no seguinte. O Leite talhou, né? Porque não pensa no seguinte, um locutor de rádio, meu filho. Tem um poder. Que é um poder de queimar o jogador. É verdade. Vamos lá. Deixa eu chamar o Vilela, que tá ali na recepção da área. Ô, Vilela, dá um pulo aqui. Chega aí. Chega aí. Fernando Prass, Lucas, Jackson, Victor Hugo e Zé Roberto. Gabriel, Robinho, Rafael Marques, meu Deus. Alan Patrick e Dudu. E ele na frente, Cristal. O Rafael Marques, ele já é horroroso jogando na posição dele, que é atacante. Imagina recuado. Não, os caras querem ter ele de ponta direita, então, mano. Véio, você é louco, parceiro. Você é louco. Você é louco, ah, é muito. Não dá, mano, não dá. Mas o Dudu vai jogar como titular, todo mundo queria, né? Mas o Mota, esse Dudu é esta limonada toda mesmo, na sua opinião? É, eu vou pela opinião do Vieira, que falou que ele era um Oswaldo com grife. O que você acha do Dudu? Já coloca o Oswaldo no meio e já falo que é ruim. Você acha o que do Dudu, RG? Não é perna de pau. Agora, se é o cara que valeu toda essa grana, toda essa disputa, tem que esperar. Eu vou repetir o que eu disse ontem. Acho que o Palmeiras estava cometendo um grande equívoco, tinha que aproveitar o momento do menino lá da base, velho. Esse cara é Gabriel, que, né? Esse é que tinha que ter as atenções voltadas. Gabriel Jesus. Se vai dar certo. O menino ele, Jesus, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo, isso é outra coisa. Que nem, mas o Paulista é pra isso. Que nem. Ah, não, mas não, pô, não é Neymar. Dane-se, não tem nada a ver. É o Palmeiras, o jogador do Palmeiras é do Palmeiras, e o Palmeiras tem que tratar esse jogador como uma esperança e uma expectativa. E transformar esse cara no grande jogador dele. Mas eu acho que tem que tomar um certo cuidado, RG, porque por mais que o moleque seja promissor, por mais que o moleque tenha mostrado qualidade na base, acho que ele vai vingar mesmo como um grande jogador, tá longe de ser uma daquelas promessas aí que a gente ouve falar na base, é quando o cara vai pro profissional, o cara pipoca. Mas tem que pôr pra jogar, mano. Mas tem que ter cuidado, RG, mas não é assim. Mas tem que pôr pra jogar, mano. Gente, o que a mídia tá fazendo, calma, gente, eu dou a minha opinião, depois vocês contestam. O negócio é o seguinte, com relação ao que a mídia tá fazendo com ele, essa super exposição, porque o Gabriel Jesus, vai ser o salvador da pátria, porque numa dessa é o novo Neymar. Acho que tem que ter cuidado. E o Oswaldo Oliveira, eu acho que ele tem essa sensibilidade pra colocar o jogador na hora certa. Não adianta ficar indo no grito da torcida. Porque daqui a pouco aí você coloca o jogador, RG, e o moleque numa dessa não vai bem a primeira partida, os caras, então, não é tudo isso. Aí vai, põe na segunda, não é tudo isso. Mas o momento é o Paulistão, mano. Desculpa. Não tô falando que não é o momento, Portuga. Eu tô falando que não pode colocar na pressão da mídia. Não tem que nesse barulho da mídia. Mas o Palmeiras não tá colocando nada na pressão da mídia. O Palmeiras teve a oportunidade, tá tendo a oportunidade de colocar o garoto. Trabalho da cabeça do garoto vai ter que ter gente lá pra fazer. Essa coisa de não deixar subir. A mídia vai trabalhar em cima disso mesmo. Mota, sim. Quais outras decisões foram tomadas pelo Domênico? O Domênico? O Jackson, ele tá na dúvida entre o Jackson e o Tóbio. Domênico. Não sabe quem vai colocar. E o Marcão aí, saiu o boletim médico, né? Tá tudo bem com ele, mas segue internado pra fazer mais alguns exames. Vai ficar bom. E ele me mandou um recado pra torcida que tá tudo bem e que vai ficar mais alguns dias de molho. Né? Tá tudo bem com o Marcão aí, graças a Deus. Tá bom, boa, então. Marcão. Daqui a pouco mais notícias do Palmeiras. Também tem do clássico, Sansão de hoje. Tem do Corinthians que também joga hoje lá em Manizales, lá em Onze Caldas. Ô, Benjo, eu mandei pra você aquele negócio que eu recebi, mas não dá pra ler, né? Vê aí. Vamos trazer ouvinte, depois você lê. Ele nem ligou que você mandou pra ele. Meu. Não nem é. Deu mas, bola. Vamos falar agora de HDI Seguros. Mandou pro WhatsApp? É via SMS. Vamos falar agora de HDI Seguros. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde difícil de bater, não é não? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. E vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, hein? Com a HDI, você economiza dinheiro, e também economiza muito tempo. Bateu o carro? É só passar no HDI Bate Pronto e em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá, mano. Mais ouvintes no ar. 3284-7097. Los Caracoles. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Oi, quem fala? Opa, Éder. Éder do quê? Éder Rogério Bressani. Éder Rogério Bressani. E quantos anos, Éder? Eu tenho 44,3. 4.3, RG, número 2. Comendador com as duas mulheres na casa. É, a esses anos passados, tivemos o Éder Jofre. Hoje deve ser um Éder Jofre, entendeu? Ah, é, não é? Boa, RG, um abraço pro Éder Jofre que ouve a gente. O Éder Jofre mora aqui nos Jardins, velho, é vizinho nosso aqui. Sim. E, na verdade, bom era Popó, Popó era o lutador, Popó era sensacional. Lembra? Popó, ainda bem que parou. Mas, ô amigão, qual o seu bairro? Eu moro no Baeta Neve, quero ver se o... São Bernardo, como diz o Robertinho, São Bernardo do Campo. É nós, é o Bernô. É, eu morei, olha, eu morei aí na rua da delegacia. Morou, dentro da delegacia. Na primeira delegacia? Perto ali do antigo mercado municipal lá, né? Conhece ou não? O apartamento dele era a primeira cela. Não entendi. Você mora ali do lado, eu moro ali no Baeta, bem no comecinho, em frente ao shopping. E lembra da música? Baê, baê, baê, baê, e, Eu que é isso aí mesmo, mano? Você Neves. Que é do Axê? Do Axê? Isso aí Araqueto, é comando, né? Chico III. Araqueto? Meu, foi Araqueto, acho que é, não sei. E você não sabe a emoção que a gente lembra que tudo começou lá no Baeta, a gente trabalhando lá. Tudo começou lá no discurso que a gente fez. Começou no Baeta. E hoje a gente vai retornar esse país. É um sujeito igual o RG, que não tem instrução, pode ir pra Espanha. Porque o país está economicamente estabilizado. Não, pode ir para a Espanha, devido, não tem nada a ver com o país. É com a Singapore Airlines, a Agência Catalã Turismo. Olha, e o avião? Não precisa falar para todo mundo. O seu problema é que nós sabemos onde começou e não sabemos quando vai acabar. Deixa o saco dele, tá tranquilo, deixa lá. Ô, Éder. Opa. Trabalha com o quê, meu? Eu sou gerente operacional da área de mercado de capitais de um banco. Nossa, realmente, é uma pessoa muito rica. Se você for é só nome. Se você for preencher o campo, velho, olha, vai demorar, hein? O cara for explicar o que ele faz, aí. Aparece, esse cara parece no Mauri Júnior, sexta-feira de madrugada. Precisa de uma barça, velho. Gerente operacional de banco. Chique. E, ô amigo, como é que anda aí todos os investimentos, aí a perspectiva de quem trabalha em banco? Esse ano é um ano mais tranquilo ou você acha que é um ano mais complicado? O dólar em alta... O dólar chegou a... Bota alta nisso, hein? 2.84, RG. É, bota alta nisso, hein? A casa de câmbio vendendo por 3,20. Aproveita e fala dos meus investimentos, já que eu tive por aqui, pode falar também. Tá, mas vender 3,20 é um roubo também, né? Ô, amigão. Pra quem for muito tonto. Ô, amigão, vocês estão com o tioba na mão ou tá de boa todo mundo aí, a galera do banco? Não, tá difícil. Mais dois anos aí, a gente vai passar mais apertado aí. Com esse governo que a gente tá aí, esquece. Só apertar o cinto. Segunda porrada. É legal que o brasileiro está satisfeito com a situação. Né? E o legal que... Não faz nem seis meses da eleição. E para nós paulistas, nós temos uma tríplice coroa aí também que não está fácil, hein? Nossa senhora. Nem seis meses. Prefeito, governador e o presidente, nós estamos pagando nossos pecados. Éder, agora explica uma coisa. Você recomenda aí às pessoas hoje a investirem em quê? Um suicídio. Nada. Como suicídio? Você está louco, Benjamin? Você está louco? Letra do tesouro aí do governo aí é papel que paga bem e a longo prazo aí pode dividir aí fundos imobiliários para quem tem dinheiro também é uma boa. Aí, Benja, ouviu? Eu vou investir no tesouro americano, velho, porque ali não quebra, Sombra. Ali não quebra, mas véio. Também não paga muito não, né, mano? Não, mas é melhor, é um capital mais seguro. Mas não importa, pelo menos a gente vai estar investindo nos Estados Unidos, mano, a Terra Santa. Terra Santa. Eu sou uma passagem. Eu como já tirei meu passaporte, já posso ir embora. RG. Se você for esperto, RG, faça como um cubano, velho. Quem diria, eu vi o RG pensando em ir embora. Dando um pilintra na nação. O nosso Pachequinho que falava que aqui tudo é melhor. É, Pachecão. Ô, amigão, você torce pra quem? Todo Poderoso. Vamos lá, mano, é nóis. Vai, Corinthians, mano, é nóis. Cara, por isso que o Brasil tá jeito. Cara, trabalhando em banco corintiano. Entendeu por que eu quero ir embora? Por isso que o Brasil tá... Ô, amigão. Diga lá. Daqui a pouco tem Corinthians e Once Caldas aí. E aí, mano, o Once Caldas tá morto, né? Não adianta nem a gente pensar em torcer, porque vão gastar a vela com o defunto ruim. É ou não é? 4-0. Não, 4 eu acredito que não vai ser, não. Mas o Corinthians acho que vai tirar um pouco o pé, vai ser 2-0 só. Não, vai por mim, 4-0, cara. E ainda vão passar o trator no São Paulo aí. Tomara. Ô, mano, acho que vai ser um joguinho daquele chato pra caramba hoje. Eita. Amarrado. O time dos caras vai querer atacar, mas não vai ter competência para tal coisa. E o Corinthians, porra, o jogador do Corinthians não vai pôr o pé numa dividida, cara. Esse jogo pro Corinthians é uma formalidade. O Tite acertou a zaga ali. É difícil fazer gol no Corinthians, cara. Não tem como. Olha, acertou a zaga naquelas, né, velho? O Felipe é titular hoje, mas eu não boto muita fé nele, não. Tô esperando aí o Edu Dracena aí tá 100% fisicamente pra conseguir assumir aquela condição ali do lado do Gil, hein? Você confia no Felipe, meu? Não, também não. Eu acho que ele tá testando aí. Eu acho que também não é o mesmo momento dele testar, mas acho que ele tá pondo aí pra pegar mais experiência mesmo. Aqui no primeiro jogo ele também não foi mal. Vamos fazer aqui a meia-culpa também, vamos falar a verdade, mas né? Mas também não jogou contra ninguém, jogo, né, ele mano? Foi bem. Ué, pegou 11 caldas, ideia, né? Então. Pegou 11 caldas. Mas, ué, até a partida você fala, velho, porque 11 caldas ganhou do São Paulo, 11 caldas ganhou do Cruzeiro, 11 caldas ganhou não sei o quê. É a mesma história do Corinthians na Libertadores. Tá certo, então não fala bobagem, então não seja incoerente. Mas eu mantenha essa questão. Mas eu disse que eu não conheci o time de agora. Não, você falou, é, 11 caldas. Eu falei que era uma porcaria e cravei que era uma porcaria e o futebol. Mas você falou sem ver. Mostrou que era. Você falou sem ver. Ué, falei sem ver, justamente, porque falo e cravo que 11 caldas é uma porcaria, tá certo? Meu feeling não me engana. Mas você não sabia. Meu feeling não me engana. Romano, fala, Sombra. O Benja aí no começo da semana tinha dito aí, falado dessa iniciativa da torcida do Internacional, de fazer um setor de torcida mista. Sim. E realmente chegaram a um acordo, o Grêmio e o Inter anunciaram um acordo agora pro clássico do dia 1º, vai ter um setor com torcida mista. Não é bacana? Serão 1.000 bilhetes à disposição dos sócios do Internacional e cada torcedor poderá levar um torcedor gremista. E se a procura for grande, vai abrindo mais espaço. Quando você vê, eles tomam conta do estádio. Tomara que dê certo. Olha, Sombra. Tomara que dê certo, né, cara? Tomara que a procura seja imensa. Eu torço muito pra que isso ocorra. E da melhor maneira possível, mas eu acho que isso daí é extremamente delicado. E eu vou pontuar aqui. Primeiro, quando existe aí. Ô, amigão, abaixa só um pouquinho o volume do teu rádio aí que tá retornando o áudio aqui, por gentileza. Beleza, abaixei. Vai vendo a situação ali com relação ao Grêmio e Inter. No último Grenal, Sombra, que foi realizado no Beira-Rio, lá no estádio do Inter, a torcida do Grêmio, ela praticou duas coisas escabrosas. Primeiro, aquele negócio lá, o couro de macaco, que é um negócio tenebroso, é ridículo, é tosco. E a segunda coisa foi aquela ironia com aquele grito lá, aquele cântico que eles fizeram aí com relação à morte do Fernandão. Mas você concorda que a partir do momento que um torcedor do Grêmio, do Inter, tá levando um torcedor do Grêmio com ele... Não tem uma espécie de cumplicidade dentro disso? Mas é que talvez tá, não estejamos falando daqueles selvagens que não gostam de ter cadeira tá pra sentar, Sombra, no estádio. Você entendeu? Sombra, falando não é isso. Talvez de um outro perfil de torcedor. Família. Eu tô citando uma coisa que pode acontecer aqui no domingo. E vai vendo, Sombra. Óbvio que naquele setor ali que vão estar misturados ali os torcedores do Inter e os torcedores do Grêmio, possivelmente não haverá briga. Porque ali, Sombra, são torcedores ali que vão pra assistir o jogo. Mas então, é que tá, esse tipo de grito que vai estar lá na arquibancada da torcida do Grêmio aí, pode refletir de uma maneira negativa no restante do estádio. E quando você sair, Sombra, tudo quando... você vê com maus olhos. Mas calma, deixa eu terminar que você vai entender. É negativo. Na hora que sair esses torcedores do Grêmio, tá certo? Junto com os torcedores do Inter que estavam na arquibancada, que não levaram torcedores do Grêmio pra assistir o jogo, eles vão estar caminhando, Sombra, naquelas ruas próximas ao Beira-Rio... Porque não vão, teoricamente, na hora que terminar o jogo, eles seguram a torcida do Grêmio naquele pedacinho ali onde fica a torcida organizada e falam, só vão sair daqui 2 horas depois que terminar a partida. Mas aqueles torcedores do Grêmio que estavam junto com os torcedores do Inter naquela área mista... Que não são amigos dos outros. Eles vão sair juntos e vão cruzar no caminho com aqueles torcedores do Inter e possivelmente ter aquela mesma mentalidade daqueles imbecis que cantaram um grito contra o Fernando. Então, eu acredito que tomarão as atitudes necessárias para poder... Eu acredito. Torço para que isso ocorra. Mas eu desconfio de tudo e de todos. O Vieira mandou um SMS aqui falando assim: dará certo, somos cultos e politizados. Opa! Então, mano, eu vi no caso do Aranha. Fala, amigão. Oi, então, eu vi essa reportagem, eu li essa reportagem. O que eles estão querendo fazer é fazer o mesmo que eles aplicaram na Copa. Então, eles vão estipular qual é o caminho que o torcedor, se ele quiser ir em paz, ele vai pegar um caminho específico. E junto o Ministério Público, junto com o time e mais a Polícia Militar, eles vão fazer o mesmo esquema da Copa. Então, assim, se eu quiser ir para o estádio nesse esquema, eu vou pegar o caminho estipulado por eles e ali vai estar monitorado por polícia, tudo direitinho. Então, assim, tem grande chance de dar certo esse projeto aí. Por quê? O cara vai chegar com o ingresso lá, primeiro que ele não pode entrar sozinho. Então, ele vai ter que entrar com um parceiro dele ali do outro time. Tá? Então, eles obrigatoriamente vão entrar juntos. E outra, eles vão ter que ir de camisa, então eles vão ter que estar uniformizada para não ter também esse negócio, pô, toma aqui o ingresso, entra você, vai com outra camisa, você entra em outro lugar. E necessariamente ele vai ter que sentar do lado do outro torcedor, entendeu? Então, assim, é bem possível que dê certo, e que eu acho que legal também que as outras torcidas também adotem isso, cara. Eu acho que é bem bacana. Ó, oh, mas pra falar a verdade, cara, eu achava que um clássico era muito mais legal quando você tinha aquela divisão, sim. Não aquela divisão mortífera, né? Porque o cara falava assim, encostar um imbecil perto do outro é capaz de se matar. Tinha um filme Máquina Mortífera. Tinha. Não é o Divisão Mortífera. Não, não era o mesmo, mas... Essa expressão é legal, Divisão Mortífera. É, a Divisão Mortífera. Eu não sou a favor daquela divisão que você fala, ó, tem que colocar um de um lado, outro do outro, porque senão vai haver mortes aí, etc e tal. Mas não tinha nada mais legal do que pegar, por exemplo, o Morumbi, dividido ao meio ali, entre Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, quando uma torcida tava toda de um lado e a outra tava toda do outro. Quem viveu isso viveu, e era então, muito cara, legal. Mas era legal, porque ó, os cânticos ali eram mais legais, tá certo? Tinham bandeiras, tinham instrumentos, a torcida ia pra fazer uma festa. Então mesmo com aquela divisão, porque as pessoas falam, ah, a divisão que ferrou o futebol e fomentou a violência. Desculpa, eu discordo completamente. Eu acho que a sociedade como um todo, ela é mais violenta agora, do que no passado. Agora deixa eu fazer uma pergunta, e vou até perguntar pro RG. O Éder, quantos anos você tem, Éder? 4.3. Bom, você é da minha geração, da geração do Benja, do Bá, o Domênico tá um pouco mais acima. Tá um pouco mais acima. Porra! É. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um filme do Mazzaropi, O Corintiano? Eu assisti. O único filme bom do Mazzaropi. Mazzaropi é chato demais. Não, tudo bem, depois a gente vai debater. Depois a gente debate se o outro em Ares de Abreu aparece no filme. Aparece? É o árbitro do jogo que eles vão com o Corinthians Palmeiras ou ontem? Aí, estava eu assistindo o filme. Beleza. Torcidas misturadas. No Pacaembu, passa lá a torcida misturada. Né? Aí tem uma cena do filme onde o Mazzaropi, torcedor fanático do Corinthians, toma um cacete dos palmeirenses. Toma um cacete. Sensacional. Esse filme é de 67. Aí aparece ele lá, que ele nem termina de ver o jogo, porque ele vai pro hospital. Enfaixado lá, toma umas pancadas na cabeça. Que ele é chato no filme, né? Porque ele enche o saco, não tinha jeito, né? Não, eu sei. Mas lá, ele toma um cacete dentro do estádio. Sim. Tá? Aquele cacete que ele tomou dentro do estádio, é porque já é baseado em quê? Já não aconteciam os quebra-paus dentro do estádio em 67? É, eu vivi muito, muito, muito Pacaembu na década de 60. Ou não acontecia nada disso, eram todos anjos? Eu vivi bastante e era assim mesmo. Torcidas corintianas sentavam do lado de Santista, de São Paulino e vice-versa. E tinham as brigas, sim. Tinham aqueles mais exaltados, sim. Mas ficava uma coisa, era engraçado, porque ficavam entre só os envolvidos. Só os dois que estavam brigando, ou três. E aí daqui a pouco aquilo parava, chegava acalmava. Chegava o cara pra separar. E pronto, e acabou. E você sabe uma outra que me passa a impressão também? Lógico, o nível educacional era claramente maior. Era muito melhor o nível educacional. Sim, sim, claro. E talvez também o grau de agressividade hoje, muito maior, talvez não, com certeza muito maior que de antigamente. Então antes... O que era muito grave ficar na base do xingamento e de um tapa, hoje é da barra de ferro, do pau, lógico. É da bomba, é o sinalizador. Você não tem a dúvida disso. Era um tapa para cada um e pronto. Não é dizer que não tinham brigas, né? Não, lógico que tinha. Agora em relação, voltando ao assunto, falando uma coisa mais importante, em relação ao Mazzaropi em si. Sim. Os filmes do Mazzaropi foram uma coisa absolutamente chata. O Mazzaropi é chato, era chato demais. Mas esse filme... Amigo, baixa um pouquinho o volume do seu rádio, por favor. Esse filme, O Corintiano, é o único filme que eu consegui assistir do Mazzaropi, comprei o DVD. Mas era outra época, era engraçado pra caramba. Mas os Três Patetas era outra época, era engraçado pra caramba. Mas o Mazzaropi, Fala de um filme do Mazzaropi que você achou legal. O Mazzaropi, pro público daquela época, foi um grande sucesso, cara. Todo mundo gostava do Mazzaropi. Tudo bem, o Ben já achou chato, mas foi um sucesso, ué. Cada um tem o seu gosto. Mazzaropi, o estranho falou que o Mazzaropi era o centurion dos artistas da época, dos atores da época. Não é estranho? Quase isso. Nunca vi nenhum filme. Nunca viu o Mazzaropi? Não perdeu nada. Esse Corintiano é legal, morreu. Você sabe que eu, assim, eu vou dizer pra você, eu não vou dizer que era chato, também não vou dizer que era sensacional, mas às vezes eu gosto de ver por causa das imagens que passam, que remetem ao passado, coisas das décadas de 60, 70. Eu sou meio nostálgico, então eu curto essas coisas de ver filme. Assim. Não, os filmes antigos são bons. Mas eu sou muito mais do... Sei lá. Pô, você vê umas cenas da cidade de São Paulo, da década de 60 e 70, eu acho fantástico. Ah, já foi. Pra ficar olhando, remoendo essas coisas. Mas agora você olha pra cá, é um lixo de lugar. Você olha pra aquilo, dá mais depressão ainda. Segue a vida, olha pra frente. Nossa, tá Bijão, que insensível. Ah, que insensível. Nossa. Olha você e os Antônio, esse negócio de ser... Nada, você colheu... coração de nossa, pedra, velho. Você assiste lá, você vê os filmes da década de São Paulo, da década de 70, como era bonito. O Rio de Janeiro na década de 80, que lugar legal. Maravilhoso. Década de 80, oh, não. Olha agora como é que é as coisas, pô. Olha pra frente. Ah, vamos olhar enquanto tava bom. Ah, velho. Então, você vai ficar vivendo o passado? Olha pra frente, sobre o que é isso. Ô, amigão. Você não é um cara assim negativista. Opa. Também, saudosista. Eu? É. Você que tá sendo negativista. Não, eu tô tentando ser positivo. Olha pra frente, estranho, né? Com certeza. Você fica olhando não... pra trás. Mas você falou que não tem jeito? Como vai olhar pra frente? Então, olha pra frente. Mas você não tem jeito, velho. Sim, mas o fato de não ter jeito, se você tem que olhar pra trás, se olhar pra frente, você vai deixar uma situação. É paradoxal pra cacete. Bom, amigo, às vezes você fica pregando aí. Lá, que é legal o passado. Agora, mano, eu falei que é legal o passado aonde? É, como não? Você cansa de falar. Aonde? Depende do teu interesse, pô. Não, que interesse? Que onde eu falei que é legal o passado? Meu amigo André Matalon, que fez parte de movimentos revolucionários, ele falou assim, ó, na década de 70 não tinha imagem do Chaves nos arcos do Jânio. E já não tem mais. A prefeitura apagaram? Mandou pra tudo hoje. O que é um absurdo, também? O que é um absurdo, porque é grafite não é pichação. Também, velho. Ó, amigão. Opa. Manda pra mas você acredita que o futebol possa voltar a ser como era antigamente, que as pessoas se respeitavam um pouco mais ou não? Influência do som, difícil, aí. Viu, cara? Enquanto tiver torcida organizada, esquece, cara. Eu frequentei muito estádio aí, já vai fazer um bom tempo que eu não vou... Eu vou assistir o São Bernardo, que é lá do lado de casa, tem torcida e lota, lá. Lá no Baetão. E lota, foi a terceira maior Baetão? Torcida no Paulistão do ano passado, pô. Lota mesmo, é legal. Ah, aqui em São Paulo eles podiam fazer isso aí, né? No lugar da torcida organizada entrar o par, de parzinho, né? Mas, ô amigão, com relação a esse episódio das torcidas aí, por exemplo, na Inglaterra tinha uns hooligans, certo? Que são conhecidos mundialmente aí pela violência. E continuam sendo, né? É, mundialmente os caras são conhecidos. Enfim, tem hooligans aí na Inglaterra, tem outros aí também, tem os barra bravos aí na Argentina... Tem outros os torcedores. Ô, amigão, por gentileza, baixa só um pouquinho o volume do teu rádio aí, porque tá desligado o rádio, eu não tô. Tá ligado. Sim, tá voltando. Não. Tá, então você tá num poço, velho. Mas tudo bem. Voz. É, mas vamos lá. Também não. Com relação aos hooligans, na Inglaterra esse problema só foi corrigido a partir do momento que a Inglaterra tomou medidas drásticas e começou a tratar o torcedor bandido como um bandido mesmo, certo? Ou seja, mandando o cara pro chilindró e o cara permanecendo lá durante muito tempo. E punir os clubes. No Brasil, isso daí é relativo, português. Mas na Inglaterra puniu, você esquece de falar isso aí. O que mudou de fato, que fez com que o cara revisse os conceitos dele, não é a punição ao clube. Não, é o fato. 5 anos não, sem disputar um campeonato. Puniu os clubes. O que de fato aconteceu na Inglaterra que fez com que os caras mudassem o comportamento foi o fato deles irem pra trás das grades e lá permanecerem. Mas você suspender 5 anos um clube de disputar um torneio internacional não é. Benja. Lógico que os clubes começaram a falar, a tentar conscientizar o torcedor, mano. O torcedor, desculpa. Proíbe o torcedor aqui. Que vai pra. O torcedor que sai de casa predisposto a matar alguém, Benjamin. Você acha que ele tá preocupado se o clube dele vai tomar uma punição ou não? Não, mas como, para, gente. Mas para. Como não? Eu quero. Se o governo aqui suspender o Corinthians. Ah, depois São vocês Paulo, falam, cai o mundo, vocês. Só pra terminar uma linha de raciocínio, mas eu acho muito pelo contrário, incoerente é você. Se você analisar o que eu vou falar, você vai me dar razão. O negócio é o seguinte, se você tratar o torcedor vagabundo como um marginal e tratar o cara como bandido e prender o cara, eu tenho certeza absoluta que ele não vai sair de casa predisposto a matar alguém. Porque hoje, infelizmente, em dia de jogos, nós temos uma lei paralela na cidade. Você vê o promotor falando, ah, mas tem que tipificar o cara. Tem que enquadrar o cara num crime em grupo. Desculpa, gente. Se você tiver boa vontade, quadrilha. Você pode colocar o cara ali atrás das grades. Você pega um vagabundo. Só um minutinho, Portuga, não, por não, favor. Com relação aí ao bandido, vamos lá. O cara sai de casa predisposto a matar alguém, ele sai disposto a roubar alguém, ele sabe que se ele for enquadrado, tá certo, pela polícia, ele vai pra delegacia, vai tomar 2 tapas na orelha e no final da partida ele vai embora. Mano, hoje, aí, se ele for enquadrado num crime aí, por exemplo, tentativa de homicídio, igual aqueles corintianos que pegaram São Paulinos no metrô, se o cara for enquadrado em tentativa de homicídio, se ele for réu primário, ele já perde a primariedade. Na segunda vez que ele praticar um ato ilícito, ele vai pensar 2 vezes, porque aí sim ele pode ser conduzido ao DP. Então, eu posso fazer uma questão a você? Ser preso, né? Uma questão a você é o seguinte. Blá, como, blá, blá. Como os clubes foram punidos pela Federação Europeia a pedido da Margaret Thatcher, eles não foram mais disputar competições internacionais. Os próprios clubes viabilizaram o modo de tirar esse pessoal mais violento do campo. Porque aprenderam, ficaram longe. Não, por exemplo, mano, clube aqui em São Paulo e no Brasil, você sabe que quando chega ingresso de visitante, passam para torcida organizada. Tem clube, que advogou a favor de torcedor organizado. Então, se a punição for no clube, ele mesmo vai tratar de peneirar, mano. Vai ajudar também, mano. Eu acho vai que enquanto tiverem essas leis frágeis aqui dentro, e essa lei paralela em dia de jogos, o cara vai continuar motivado a praticar atos de violência. Mas quando tiver clube também que é coberta, também vai piorar, mas mesmo assim, você continua a favor de torcida organizada. Eu só acho hipocrisia falar, vai acabar com a torcida organizada, o que quer acabar? Tirar uma bandeira, tirar uma camisa e um instrumento? Tirar os caras. Isso não é acabar. Mas mesmo assim, ainda esquece, cara, só uma pergunta, sim ou não? Você continua a favor de torcida organizada, sim ou não? Depende da mentalidade da torcida. Depende, tem torcida que é a favor da briga, tem torcida que não é, gente. É a mesma coisa falar, todo torcedor de torcida organizada é bandido? Na minha opinião, não é. É a mesma coisa que falar que na favela só tem bandido. Acho que tem que separar o joio do trigo, Benjamin. Tem que tirar os maus elementos da torcida. Tudo bem, concordo. Agora sai do muro. Você é a favor de torcida organizada, sim ou não? Você entendeu o que eu falei? Não, é sim ou não. Peraí, você acha que em favela só tem bandido? Não. Ué, aí que tá. Não. Você acha que em torcida organizada só tem bandido? Não, mas eu... Pergunta pra mim se eu sou a favor ou contra. Eu vou ser mais enfático. Não, a primeira pergunta. Não, pergunta pra mim. A primeira pergunta. Você acha que em torcida organizada só tem bandido? Não. Você é a favor da extinção das torcidas? Sim. Por quê? Porque é o seguinte... esses caras... Essa é a pergunta que você tem que fazer. Tudo não bem. Ser capcioso. Eu respondo. Você que tá em cima do muro. Não, eu te dou orçamento pra você responder. Você bate e assopra. Não é bate e assopra. Bate e assopra. Eu não sou a favor da generalização. Eu não tô generalizando. Eu tô falando o seguinte... tem pessoas que vão ao estádio de futebol para brigar e não para torcer. Sim. Infelizmente, hoje, a maioria que faz isso é a torcida organizada. Você fala que a torcida organizada não tem só bandido. Realmente não tem, tem muita gente boa. Agora, por que a torcida não entrega, então, quem são os caras? Todo mundo viu, por exemplo, quem foi espancar no metrô. Todo mundo vê quem está brigando em todos os jogos. É simples, está aqui a ficha dos caras. Também eles não fazem. Eles acobertam. Quem pagou a fiança dos caras do metrô? Mas a polícia sabe quem são. Sim, também. E por que não agem? E vem cá, e quem era. Quem mandou o advogado soltar os caras? Não sei, quem mandou? O advogado torceu organizada. Foram os advogados? Sim, tá errado. Torcedor... Então, tá errado. Pagaram um barão pela fiança. Então eu vou repetir a pergunta. Tá, você é contra ou a favor do torcedor organizado, sim ou não? Eu sou a favor. Eu sou a favor porque eu acho que as pessoas têm o direito de se manifestarem. Sabe por quê, Benjamin? Eu também acho que elas têm o direito de se manifestar. Elas não têm o direito de ir pro estádio de futebol pra brigar. Isso eu concordo plenamente. Mas, eu não sou a favor, por exemplo, de acabar. Sabe por que eu não sou a favor de acabar? Porque eu acabar aqui no Brasil, Sombra, é fazer o seguinte: tirar a camisa, tirar a bandeira, tirar a faixa. O principal, história. Benjamin, por exemplo, o meliante, o vagabundo, ele vai continuar dentro do estádio. Você é a favor que o clube de futebol, em vez de vender ingressos sempre pro mesmo lugar dos estádios, venda diferente? Como assim? Pulverizado. Pulverizado, porque todas as torcidas organizadas, em todos os estados, em todos os clubes, sempre estão no mesmo lugar. Então vamos supor, pega lá o setor das torcidas organizadas e vende. Pulveriza. Aleatório? Sou a favor. Na prática, o que vai acontecer? Eles vão se reunir, vão intimidar as pessoas que estão naquele lugar, vão arrancar de lá, porque não vai ter efetivo suficiente. Não, mas o Sombra, essa é uma medida, Benja, de você canalizar a venda para aquele setor só para as torcidas, Benja, porque eles falam que é mais fácil para você conseguir identificar. Porque naquele setor você entra com uma carteirinha. Para que você seja sócio de uma torcida, você possa adentrar aquele setor das organizadas, você precisa apresentar a sua carteirinha da torcida. Então eles dizem que isso fica mais fácil para controlar. Você é a favor, hoje, você é a favor de torcida organizada? Não identificam nada. Hoje, não estou falando de 20, 30 anos atrás. Eu também achava muito legal. Hoje, você é a favor de torcida organizada, Sombra? Acaba não dando para ser, porque, Benjamin, todas as confusões são inerentes às torcidas. RG, você é a favor hoje? E aí, desculpa, eu quero ainda terminar de dizer o seguinte. O Mano, ele tem razão quando se diz, não pode generalizar. Mas eu vou fazer o quê? Às vezes você tem o efeito colateral. Não tem jeito. Às vezes, para extirpar uma doença, você acaba danificando outros órgãos. Mas como proibir, Sombra, por exemplo, dos vagabundos se agruparem, independentemente de não ter uma sede? Mas se é vagabundo, já não tinha nem que estar livre na sociedade. É isso que eu tô falando, é isso que eu combato. Eu acho que tem que atacar as causas e não as consequências. RG, você é a favor de ter organizado? Ô, Benjamin, eu já, a minha leitura, e eu já manifestei, já falei várias vezes aqui, eu entendo dessa forma também. Se a porra da torcida organizada tem lá uma sede, tem uma direção, ela tem que ser responsabilizada e ela tem que entregar o cara que não está de acordo com o estatuto dela. Se não faz isso, então está dentro do esquema e eu sou contra. Ô, Mota, você é a favor? Pô. Do quê? A favor de comer arroz e feijão de colher. É que o papo é tão claro, pô. Ninguém é a favor de torcida organizada. Não, eu não sou a favor de brigas, gente. Não, eu falei torcida organizada, eu falei briga. Não, porque o Mota falou que as torcidas aí só brigam, não é só você briga. Você é a favor não, de torcida organizada? Contra. Totalmente contra. Eu sou a favor da mobilização das pessoas. Acho que as pessoas podem se reunir e protestar, reivindicar, só que sem brigas, tá certo? Só que o negócio é o seguinte... E por que isso não parte assim, dentro da torcida, mas aí que tá, Motinha. O negócio é o seguinte, infelizmente, as leis do nosso país... São leis brandas, porque o vagabundo pratica crimes, etc e tal, e o cara permanece solto. Eu sou a favor, por exemplo, de pegar e separar o joio do trigo. Quem não presta tem que estar fora não só do estádio, ele tem que estar fora de circulação. Esse cara tem que estar preso. Porque o mesmo cara que sai disposto a matar um rival na rua, no dia de jogo, é o mesmo cara que amanhã vai quebrar o metrô, é o mesmo cara que vai pôr fogo. Então vamos começar a aprender. Eu tô com o scout aqui, são 25 minutos de participação do Éder, nominais. E ele só falou 4. 2 minutos. Éder, perdão, cara, mas conclua o que mais você gostaria de dizer, cara. Não, a conversa acho que tá legal aí, acho que a discussão é válida, acho que... Mas você pode participar de novo, acho que volta, ô Sombra, naquilo que você sempre defende aí, eu acho que falta nesse país a educação. Enquanto a gente não tiver educação de qualidade, começa por aí. Então as pessoas não se respeitam, um governo que já não respeita ninguém, então é bem maior o problema, né? Já que tá tudo assim, né? Falta educação, falta educação e... Eu frequentei assim, quando eu parei de frequentar estádio, quando eu fui assistir Corinthians e São Paulo no Morumbi, foi aquele jogo onde o segundo jogo o Raí acabou com o Corinthians lá, fez gol de cabeça, fez gol de tudo quanto é jeito, eu assisti o primeiro jogo. E ali, pô, eu quase morri dentro de um ônibus com senhoras e sendo apedrejado. Então, a partir daquele dia, as pessoas do bem então preferem se abster de uma coisa que gosta por uma... Estamos falando de 1991, se não estou enganado. É isso aí. 24 anos atrás. O que mudou? Não, já é 98, Sombra. Ele falou que o Raí chegou para jogar, não foi? 98? Não, não foi 98, não. Foi 91. Ah, foi 91, você tá falando lá atrás. Por isso que ele falou do jogo que chegou para jogar. Mas os problemas eram os mesmos, gente. Isso não resolveu. Isso é um país que não tem conserto. Ninguém pode trocar sua liberdade. Você tá louco. Eu vou sair de casa para tomar porrada. De graça. Mas você atingiu a marca de 3 minutos falados. Tem que ser interrompido. Tudo de porra, bicho, você. Brincadeira super Éder, bicho. Obrigado pela sua audiência. Não usou aquele bordão, calma, gente, deixa eu terminar. Não, foi muito bom, conseguiu, tá vendo? Não, obrigado aí pela participação, vocês são fenômenos aí, cara. Deus abençoe vocês aí, continue assim, porque eu acho que cada vez mais a gente falando aqui, quem sabe uma hora de tanto bater, a gente consegue aí um futebol melhor, tomara, uma torcida melhor. Eu tenho fé que acho que um dia a gente consegue ir no estádio todo mundo assistir junto aí. Ah, mas será que a gente... Vai demorar, mas quem sabe? Mas pelo menos no São Bernardo a gente consegue. Quantos anos você tem, Éder? Quantos anos você tem mesmo? 4.3. Ah, talvez eu, você, o Bá, o Bó, o Ben, o Domênico, não vai dar. Domênico. Um abraço, Éder, valeu. Um abraço aí pra vocês, fiquem com Deus aí. Valeu, cara. Valeu, até mais. Um abraço. Tchau. Você viu, o Dodô já tá até ficando curvado, né? Porra, só sobrou o Mano aqui pra ver essa situação, hein? O Mano e o Portuga, que são caraca, os baby faces aqui do Estádio 97. Velho já, viu? Eita, nós, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Mota, notícias do Santos, tem sanção hoje, Mota. Sanção, na Vila. Sanção, diga lá, Motinha. Ô, RG, o Thiago Ribeiro foi pro banco, né? Robinho volta e vai com o Ricardo de Oliveira, né? A tendência seria essa, o natural seria isso acontecer. E o Thiago Ribeiro, ele tá devendo, né? Ele fez 2 ou 3 apresentações aí, tá... Não tá se achando ainda, né? Não, né? E o Santos aí conseguiu um patrocínio... Embora eu goste do futebol do Thiago Ribeiro. O Santos conseguiu um patrocínio pontual para esse jogo, veja. Bom, sempre pra ganhar um turu. Sempre um din-dinzinho, essa altura do campeonato é legal. E o Santos está fazendo um plano aí para quando chegar julho, que acaba o contrato do Robinho, fazer uma proposta para o Milan. Primeira delas seria empréstimo por mais 1 ano, o Santos daria um turu. Outro seria comprar em definitivo o Robinho. Que é baixar assim a proposta. Vamos ver. É 10 milhas de euro, né? Até lá, tem muita água pra rolar ainda embaixo da ponte aí, né? E o time pra hoje, RG? Manda. Vanderlei. Sim. Vitor Ferraz. Sim. O David Braz. Meu Deus. Sim. Werley. Sim. Fiquinho. Sim. Alisson. Sim. Renato e Lucas Lima. Sim. Geovânio. Sim. Ricardo Oliveira e Robinho. Acho que dá um jogo legal. Vai dar um bom jogo. Tem que marcar esse Geovânio aí. Vai dar um bom jogo. Ah, tem que pegar o Lucas Lima. Marcar esse Geovânio. Pra mim, o melhor é o Lucas Lima. O Lucas Lima, pra mim, é o melhor jogador do Santos, cara. Vai dar um bom jogo. O Lucas Lima joga muito. E o Robinho gosta de fazer, né? contra o São Paulo. Vamos ver. Tá bom. E só isso do Santos? E vai falar aí do cara aí que disse que o Santos omitiu lá o problema do jogador? Não. Qual que aconteceu, velho? Eles precisam se manifestar ainda, né? Que é o Everton Costa. Que jogou no Santos, depois foi pro Vasco. Aí agora os médicos decidiram orientá-lo a encerrar a carreira. Realmente ele não tem mais condições de jogar bola. Um garoto novo, menos de 30 anos, tá, o rapaz. Mas a acusação mais grave é de que o agente dele, o empresário dele, disse que o Santos, o departamento médico do Santos, já sabia desse problema de saúde dele e não os informou. Então cabe agora ao departamento médico do Santos se manifestar publicamente, esclarecer se é ou não verdade. Mas cadê você, Motinha? Liga lá pro médico lá pra saber, pô. Liga pro médico? Liga lá, peraí, gente. Quantos médicos devem ter em Santos? Ah, isso é verdade. Liga lá pra qualquer número lá e fala, chama o médico aí. Porque é Santos, deve ter assim, o médico da cidade. É lógico, liga na Santa Casa, eu entrei no Google. Faz até parte. Santa Casa de Santos. Faz parte em casa. O médico que atender lá, Motinha, você pergunta... Ele vai falar com uma vontade, nossa. Ô, seu idiota, é o médico do Santos, não é da cidade de Santos, mas porra. O médico do Santos, tá certo, trabalhava na Santa Casa de Santos. Ele tá tomando chope agora, comendo porquinho. Não, porque o médico do Santos não é igual a alguns times daqui que presta serviço em penitenciário. Sim. Ele trabalha lá pro São Paulo. Por isso, entendeu? Não tem federação. Meu nome é os bois. Não, Macalé, aqui. Mimojo, não, não, os bois. Não tem problema nenhum, mas Sombra, o médico da Santa Casa de Santos prestava serviço ao Santos também. A dona Dolores ligou hoje pro médico e falou assim, meu filho tá doente, tá com chiado no peito, o senhor pode ver. Não dá, hoje tem jogo, eu preciso trabalhar. Ele tá tomando chope agora, ô. Às vezes o cara tava dando plantão, tomando Sombra, chopes. Na Santa Casa, aí, por exemplo, lá o Diego, doutor, torci o pé, ele fala, cola aí. Ah, é? Aí tinha lá um cara lá do lado na maca, tá cola, certo? O cara fazendo remendo lá no cara lá que caiu do muro lá, rasgou o queixo, enfim, rasgou o braço. O Ben já tem pinta daqueles que recebia médico particular em casa, o pediatra, ia lá. Eu chegava o Diego com o pé torcido. Você também recebia médico particular em casa? Não fale imagina! Que não. Olha os caras, médico particular em casa. Você é louco, Nossa. Hoje não, mas tinha época que era normal. Opa, bem vocês, hein? Médico particular em casa, cara. Tinha época, médico de família. Tinha época que era normal, hoje não médico, mais. Médico, mas tinha época que era. Dona Rebeca, ele está com chiado no peito. É. Enfia o termômetro no tchoba dele. Não, no tchoba não. Você nunca mediu a febre pelo tchoba? Nunca. Tem certeza? Ah, bom, que eu lembro não. Você já usou supositório? Puta, usei uma vez, cara, eu tive uma prisão de ventre, eu lembro até hoje. É mesmo? Gente do céu, aquilo é horroroso. Nossa, imagina. O Mota disse que tem umas táticas pra melhorar isso aí. O Mota não colocou supositório, o Mota colocou um míssil, um escudo. Não pode almoçar com esse cara, não pode contar nada pra ele. Tem umas táticas aí. Nossa senhora, nossa, aí é pior do que o Nelson Rubens, mano. É língua solta? Meu Deus do céu, não pode contar nada. E o pior, Mota, que você almoça com ele? Vai almoçar ele e o Zé. Aí eu conto pros dois, o Zé já põe no zap zap. Aí esse vem e fala aqui. É língua sem parafuso? É língua de graxa. Estádio 97 tem oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Ô, Mota, nosso estranho no ninho tá aqui, o Fernando Gonçalves Lobo quer que você conte pra ele o que temos de novo hoje do Tricolor. Mas o Mota tá ameaçando, ele acabou de dar uma dura no cara, seu trouxa. Ele tá bravo, já bateu umas três vezes já. O cara veio pra apanhar no rádio, velho. Ô, estranho, olha quem mandou o WhatsApp pra ele. Você quer pago pra isso, pô? Pô, fala aí. Você quer pago pra isso, mano? Ô, estranho, olha quem mandou o WhatsApp pra ele, quem mandou as notícias. Vê no WhatsApp dele. Tá escrito presida. É. E o dele? É o ex. Ex-presida. Só tá assim, ex. Ex pra não dar na cara, entendeu? Se roubar, não vão descobrir quem é. Mas quem pagava o maior pau pra ele era você, né? Pô, quem fica falando, elogiando é você. Você nunca viu. Eu falei que eu gosto dele. Ah, você diferente. Baba ovo, é diferente. Agora você parou, né? Ele ficava Mansur. Você parou, né? Lógico, o Mansur saiu. É. Agora ele fica Douglas. Mas quando ele ligava aqui. É o Douglas Schwartz, mano, lá do... Mas é do marketing, né? Então, mas... É da tribo? O Mota, não sei, eu não conheço ele. Schwartz, o Mota, agora o Mota. Júlio. Nossa, com o Júlio Casares, mas é uma babada. Vê no Twitter o que o Mota puxa o saco do Júlio Casares. Aí o Marco Aurélio Cunha também, caramba, o Marco Aurélio Cunha tá outside, ele também tá encostando no meu. Bloqueou, o Mota bloqueou o Marco Aurélio Cunha no Twitter. Ah, não acredito. É. Um abraço pro Júlio que me segue no Twitter, o Júlio Casares. É, se bobear, ele segue todos nós. Ele segue a mim também, mas ele não conversa com ele, não. Acredito que sim. O Mota ele não segue. Não? Não, porque ele Mota fica pedindo, adianta, adianta. É. Júlio, adianta, adianta. O São Paulo, chefinho, ontem decidiu numa reunião. Record, e o Mota quer pegar autógrafo. É. Sabe aquele... Quem? Já viu a destra... Olha, eu tava no meu programa. Eu vou te dar um programa também, Botinha. Já viu adestrador de cão? Fala, junto. Já, claro. Os caras não lá no São Paulo com moto? Adjunto! Aí os caras falam, o outro lá fala, beijinha. Aqui, beijinha. Quem fala? O Jajaja. Quem? Chachachá. O que você tentou de qualquer jeito, um adjunto e não conseguiu, né? Aquele que você baba ovo mesmo. Não, eu gosto do Juvenal, eu não tenho problema nenhum de falar. Quando que eu sair gosto do a chapa, vai estar você lá em todos os exames que o JJ tá aprendendo pro médico. Mas, ô Benja, mas esse nariz eu conheço. Eu nunca neguei. Eu, diferente de você, eu não tenho vergonha de falar das pessoas que eu gosto publicamente. Benja, mas eu não gosto. Você gosta num dia. Aonde? Aí não gosta no outro. Aonde você viu alguma vez elogiando o Aidar aqui? Tem fundamento essa história do Mota querer ser diretor? Do São Paulo? Tem fundamento isso? Não, na boa. Eu poderia agora responder. Se não tá no ar, eu ia responder pra você de uma outra forma. Eu vou te respeitar porque tá no ar. Replay do estádio. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Tá, mas seria legal se você trouxesse com mais precisão. Você viu? Ele falou, a gente não tem certeza. Se colocamos como membro da diretoria. É, boa. Você percebeu bem. Você percebeu? A gente, quer dizer, ele fala já como membro da diretoria. Participando aí do clã. Eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria do São Paulo. Olha, então, cara, viu? Tá pedindo cargo no ar. Então, eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria. Eu não sou nem conselheiro, nem sócio de São Paulo eu sou. Mas eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria do São Paulo. Como diria o Galvão, mano, acabou! Ué, você tem uma dificuldade de interpretação. Quer dizer que você não teria honra em servir seu clube? Você não teria? Eu? Ah, você já serviu. Ele então, já arrependi, hoje eu não tenho. Ele não recebe nem boleto. Ele não recebe nem boleto. Mas nunca pedi cargo no ar. Mas eu nunca pedi cargo no ar, eu falei que eu teria honra. Estranho. Uma coisa é você pedir. Estranho, seja sincero, estranho. Tem falta de capacidade de entender. Isso que ele falou. Então tá bom, eu sou burro, eu concordo. Estranho, o que você entendeu dessa frase? Acabou de pedir o cargo no ar. Vai, tô te falando, velho! Claramente. Pô, mas eu tô falando. Ouvintes, ele pediu ou não pediu? Olha lá! Pô, então todo mundo aqui é burro, mano. Todo mundo é idiota, né? O Einstein do Paraíso falou aí. Você gostaria de catar Gisele Bündchen? gostaria muito. Claro. É evidente, pô. Mas a lógica é isso. Pô, lê as notícias. Gostaria. Se você gostaria de ser milionário, gostaria. Agora eu tô pedindo pra ser, pelo amor de Deus, deixa eu ser milionário. Mas se ela é burrice, mas se comparar. Se a Gisele tivesse ouvindo, era deixa pra ela, Botinha. Pô, vê as notícias que o presida mandou. Vamos lá. Porcaria nenhuma. Depois, depois a gente lê a. Lê a notícia terceirizada, depois a gente lê a outra. Ô, Ciniro, lê aí. Lê aí, estranho, as notícias. Parem de zoar o Mota. Vai ler também as notícias. Ficou com medo de perder o lugar pro estranho aí? É, foi estranho. Cara que ganha camiseta sócio, torcedor nem é sócio, é. Em falar. Ah, mas te garanto que ele compra ingresso pra ver jogo. Com certeza. Não é simidão, não. Se o cara ganhou a camisa sócio, torcedor. Qual o problema? Você não pode. Ué, simidão não é? Se não foi o amigo dele ali que deu pra ele. Mas o cara ganhou, ele não pode. Não foi ele, cara. Ele falou que foi ele. Lógico que não. Falou. Lógico que não. Mota. Seu namorado? Mota. Você tá privando os ouvintes tricolores de saber as notícias do São Paulo só porque você vocês não deixam dar notícia. Você fica entrando na pilha do Benja, isso aí você fica todo nervoso. Vai. Ó, o Presida mandou que tá demorando, que ele tá no carro, se não falar logo ele vai mudar a estação. Quem? O Presida. É, que ele traz coisa lá dos escritórios. Vê aqui que o Presida mandou. Vai, Mota. Adjunto. Adjunto. Vai, Mota. Fala nada. Ai, ela melindrou! Ai! Estranho, quando você não estava aqui, você ouvindo, você pensava que era só, assim, um teatrinho do Mota, mas você tá vendo que agora, de fato, ele melindra mesmo? Com certeza. Ele vai ler, ele tá... Mota. Ele fez cara de poucos amigos agora? Tá bem bravo. Vai, Motinha. Já me ameaçou duas vezes. É mesmo? É verdade. Ah, lamentável isso. Me chuta direto. Olha, Rodrigo Caio voltou a treinar, hein? Rodrigo Caio voltou a treinar. Vai dar notícia. Claro, óbvio. O torcedor do São Paulo tá ouvindo o programa que é notícia. Não quer ler? Quer dizer que o ouvinte tem que ser informado. Manchete da opinião. E o Rodrigo Caio, para a direção, é muito importante que ele se recupere, não só para agregar tecnicamente, como o Rodrigo Caio era carta vendida. Era, assim, era certeza que ele ia ser vendido lá antes de machucar. E era uma bela de uma grana. Se eu não me engano, o empresário do Rodrigo Caio é o mesmo do Cristiano Ronaldo. Ah, é? Tá vendo empresário então, hein? Exatamente. Tá bonito, né? Tá fraco, né? Tá bonitão. Dá o time de São Paulo, Marquinhos. Se eu não estou enganado, é o mesmo. Ou seja, deve transitar bem nos meios mais importantes do futebol. Então vamos aguardar. É, mas o torcedor, assim, é bom falar, o torcedor tem que ter um pouco de calma, porque o rapaz tá voltando. Tem cara que acha que as coisas são imediatistas. Devagar. Se o rapaz voltar, depois cobra o rapaz, né? É devagarzinho, assim, né? Não adianta ser que nem assim, por exemplo. Não adianta ser como assim. O Mota que é imediatista. Ele vai dar o time de... do Mota. Tem que seguir mais a linha do Domênico. O Domênico é o cara mais paciente. Ah, é. O Domênico ontem, ele confidencial, falou assim... Meu, o Oswaldo pode perder 10. Num valor, não é isso. O Domênico pode não ser paciente, mas é uma opinião dele. É uma opinião independente. Sem segundas, terceiras e quartas intenções. Deixa o Mota dar o time de São Paulo, pô. Então vamos lá. Vai, dá o time de São Paulo. Lê o WhatsApp do presídio aí. É, lê aí. Vai. Time pra hoje, chefinho. Diga. Dene. Excelente. Bruno. É... bom, mas está no momento ainda de razoabilidade. Hoje o Ceni é mito, mas teve um tempinho atrás aí que ele pedia. Deixa ele dar a porra do time! Agora você vai falar que eu não diabo. Deixa ele dar o time! Ô Sombra, e o bar tem gravação no dia que ele falou aqui no ar. Meu Deus! Para que já deu! Nunca falei isso, pelo contrário! Tem gravação, eu vou trazer se ele pedir! Vai! Rafael Tolói. Vai, presidente. Bom... Ah, agora a dúvida, Edson Silva ou Lucão? Ah, é alfinete no olho. Você prefere morrer enforcado ou morrer com tiro na testa? O Edson Silva é mais seguro. O Lucão é mais revólver na mão do macaco. Eu quero dizer pra vocês que o Edson Silva é o maior zagueiro do São Paulo. Maravilhoso. Reinaldo. Reinaldo, é razoável de futebol razoável. Tragédia, é uma tragédia. Acho comum. Ninguém perguntou sua opinião. Tá? Deixa o cara falar, rapaz. Denilson, jogador razoável que tem um bom futebol, venha bem. Souza. Bom jogador. Michel Bastos. Ótimo, pra mim hoje o melhor. Ganso. É muito bom também, ótimo. Agora ninguém sabe o que vai acontecer, se o Muricy vai entrar com o Allan Kardec... Ah. Ou com o Pato? Todos são bons, mas só que eu não entendo esse time com Kardec e Luiz Fabiano junto. É como se fossem os caras ocupando o mesmo espaço. Luiz vai entrar. Agora é o seguinte: o Luiz. Agora, o esquema, não sei se o velho concorda comigo. Eu até entendo. A única compreensão que eu tenho da de se escalar o Luiz Fabiano e o Allan Kardec junto é que quando você tiver jogo pegado. Que é o que mais teremos em Libertadores. O Kardec é o único desses homens de frente que tem uma possibilidade maior de exercer marcação, que é um cara de presença de área para cabeçada. E esse tipo de situação de jogo acontece demais nesses jogos, tipo jogo de Libertadores, bola alçada na área. Eu acho que ele o Kardec é o mais adaptável a situações de jogo de Libertadores. Ele vai usar como marcação o Kardec para marcação, mas também como o cara que vai abastecer bastante o Luiz Fabiano. Porque o Kardec ele cai ali pela direitinha ali e mete bola para a área. Eu já não vejo assim, viu? Mas se ele colocar o Kardec, ele não vai pôr o Kardec ao lado do Luiz Fabiano. Ele vai recuar o Kardec, fazer aquele terceiro homem, três no meio. Vai cair pra direita pra meter bola. Aí seria o quê, RG? O Kardec na direita, Ganso centralizado, Michel Bastos pela esquerda, com o Luiz Fabiano adiantado. Exatamente. Ele costuma jogar o Ganso pros lados. Ah, o Mota que joga os ganchos pro lado. Ô, né? Mota, gancho pro lado centralizado, não, Mota. Sempre no meio. Sempre no meio. Nunca pra esquerda? Lógico que vai. Pra esquerda, avançando, não. Avançando. Não, vai avançando. É isso aí. Ô, estranho. Ai, que gostoso. É, do Corinthians já falou, Motinha? Não. Não falou? Não falou do Corinthians. Maia, Motinha, fala pra nós aí. Ô, mano. Sabia ali. Ai, como ele é vingativo. É, vai te desdourar agora. Tá zoando o cara. Tá zoando o cara lá. Mas não adianta ele falar só pra você, eu vou ouvir do mesmo jeito. Então fala aí, Motinha, fala aí. Fala pro mano que eu vou ouvir. Mano, time pra hoje, porque não tem nem o que falar, né? O Tite falou o seguinte, que o Corinthians vai continuar pressionando pelo gol. Sim. Né? Que não vai jogar... Não tô falando com você, tô falando, tô falando com Sombra. Tô falando com o Mano. Tá bom, eu tô falando com o RG. Viu, RG? Vai, Motinha, fala. E todos os jogadores estão fazendo aquele discurso, mano. Respeito. Ah, tem que ser assim, RG. Respeito, mano. Clichê ele dá a porra da notícia. E o Corinthians que não escreveu o Love agora, né, mano? Vai escrever na próxima fase da Libertadores. Lógico, a gente todo mundo sabia. E mais quatro da base. Quem são da base, RG, você sabe? Quem são os quatro da base? Quem são, mano? Responde que o Mano perguntava. Quem são os atletas da base, Motinha? Matheus, né? O Cassini? O Maciel. O Matheus Pereira. O meio campo, sim. Esse aí. E o mas outro, que ninguém sabe. É, mano, se ficar tá em dúvida, ninguém sabe. Fala, né? Ah, não, porque ele falou quatro, ele só falou então, três. Eu conheço. É que o Mano falou o quarto. Tem mais notícias? Tem mais, Motinha? O time pra hoje, mano. Fala lá, fala lá. Tô falando com o Mano. Eu tô falando com o RG. Então não atrapalha. Eu tô falando com você, eu falo com o RG. Time, Mota, vai, senão daqui a pouco você perde. Vamos, Mota. Vai, não temos todo o tempo do mundo, não. Temos todo o tempo Legião, hein? Legião é bom, hein? É bom, mas Paralamas também é bom. Pra caramba. É bom pra caramba. 14 de março, show dos Paralamas, festa do Energia na Veia com show dos Paralamas, top. Hein? Muito top. Fala, Rio. Porque com Legião não dá mais. É. Vai trazer o cara de volta, pô? É, oh, animal. Legião e o holograma. Com Legião não dá mais. Holograma. Holograma é caro. Fala aí, Motinha. É. Cássio. Wagner, Gil, Felipe e Wendel. Sim. Ralf, Elias, Jade são. Renato Augusto, Sheik e Danilo. É, isso aí, Motinha. Vamos pro pau lá contra esses pregos aí. Vamos e passar o bambu, né, cara. Ô, mano, você gosta de cinema? Sabe. Gosta de cinema, mano? Adoro. Adora? Adoro. Então vê se você vai gostar desse filme. Dos mesmos empresários de Adriano Imperador e dos mesmos produtores do último carnaval, vem aí... Wagner Love. Quer dizer, vem aí a balada que virou filme. Se beber, não jogue. Concentração. Aí, parça, você não vai me deixar entrar na concentração só porque são 7 da manhã, velho? Não é por isso não, senhor. Então por quê? Não vou deixar o senhor entrar porque já faz um mês que o senhor não joga mais aqui. Já até estreou e fez gol no seu time novo. Revelação. Véi, eu não acredito que você veio da balada direto pro treino. Tá dando pra perceber? Meu bafo tá muito forte? Que bafo? Porque tá todo mundo de colete pra treinar aqui no campo e só você com a badada do camarote. Explicação. Alô, Shein, você tá na balada essa hora, velho? Você vai direto daí pra concentração? Como você vai fazer pra aguentar jogar amanhã? Eu não vou direto daqui pro jogo, não. Você tá louco? Pô, que bom, né? Antes vai rolar uma orgia com a galera, depois tem uma saideira na adega lá do Alemão e um café da manhã na padoca do Russo. E ninguém é de ferro, né, irmão? Se beber, não jogue. Breve, em uma balada perto de você. Classificação 18 anos, mas se for uísque 12 anos, já dá pra encarar. Domênico não curtiu esse filme não, viu? Que maldade, que maldade. Domênico não curtiu esse filme, não. Mas estranho esse filme. Eu relato que é legal você falar do cinema, ainda mais depois do céu aqui. Você é muito cara de pau. Estádio 97, oferecimento de Bozano. É! Ó, cabra, Nelson Rubens. É cabra ou é bezerro? É Genoveva. Genoveva. Na verdade, é Genoveva do seu Bento. RG número 2. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que protege e hidrata a sua pele. O seu rosto, velho, vai ficar igual a perna do Rudy Landucci, parecendo um palmito, nosso pupunha aqui, velho. E tem também moduladores de cabelo em gel, cola ou cera. É o homem pupunha? É, o homem pupunha. Você vai deixar o seu cabelo do jeito que você quiser, amigão. Você vai deixar aquela franja bonitona pro lado, você vai deixar o seu cabelo arrepiado, vai ficar parecendo um galã de cinema. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. que oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai dar uma conferida agora na sua axila, não vai estar aquela pizza nojenta, entendeu? A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Eu quero só mandar um abraço especial. Nós temos milhões de ouvintes nos Estados Unidos. Milhões. Mas tem um, que é o Pelé dos ouvintes. Quem é? O Modena. Um abraço especial pro Modena. Modena, você fala do Modena. Ô Modena, seus tweets são os melhores, Modena. Por quê, mano? Olha, a gente tem que fazer um dia o Modena 97, velho. Por quê? O que, que ele escreveu aí? O Modena me lembra o pica-pau das antigas, não lembra? O Modena é bom, velho. Cara de doido. Oba, tem que convidar o Modena, nem sei pra vir assistir o programa. Você gosta do Modena, RG? Modena é show, velho. Modena é um dos ouvintes mais antigos, né, RG? Modena é porque não é o cara. Gosto. O que aconteceu? Agora é sério, Motinha, você gosta do Modena? É o cara, velho. Aconteceu algum problema? Não, Motinha. Agora eu tô falando na boa, não tô sendo mais educado. Você gosta do Modena? Você não lembra do Modena? Você não gosta dele? Não. Não. Mas o que houve? O que o Modena mandou aí? Vocês discutiram, Motinha? Você briga com todo mundo, você fala de mim. Mas você fala de mim. Pô, o Modena nem um Papa vai brigar. Até o Papa gosta dele. Ah, é. Pra caramba, eu vi lá na Copa. Aliás, eu ia mandar um abraço pro Modena, é um puta cara gente fina. Ele fez uma doação agora pra umas creches nesse fim de semana. Uma pessoa de bom coração. Tá vendo? Pô, fiquei, olha, eu juro, bicho, eu vi as fotos das doações. Vai quase pro Gugu aí. Não, sério. Ele ficou emocionado. Muito triste. Eu fiquei emocionado. A gente vê quando tem uma pessoa de bom coração. Que bonitinho. Precisa parar de maltratar o ouvinte, mano. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. E agora, a sequência Sem Parar. Três ouvintes na sequência aqui no oferecimento de Sem Parar. Com Sem Parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem Parar? Em todo lugar. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? João Rafael Fernandes. Rafael Fernandes. E quantos anos, João? 2.3. Aí é RG número 2, 2.3. Santos de São Paulo hoje. É, espero que meu time hoje não banque, né? Banque o quê, velho? Papel de Jão. Jão. E, ô João, qual bairro? É, Vila Hamburguesa. Putz, olha só. Hambúrguer, né? Hambúrguer é bom pra caramba. Mostarda ou maionese? Não, maionese é uma coisa horrorosa. Você é louco, aquela maionese assim, trabalhada, é. Boa agora, pra caramba. Agora, o Vila Hamburguesa que eu conheço, tem duas. Tem uma lá na Zona Oeste. Não sei se é essa. É essa? É essa, Zona Oeste. É essa, então não vou nem falar outra. É ali perto da Lapa. Exatamente. O seu GPS Man, Benjamin. Brincadeira, eita, velho. É isso que incomoda o moto. Eu não conheço tudo de bairro. Ele historinha ali, Google, porque não dá nem tempo, bicho. É. Boa, estranho, tamo junto. E que time você torce? Pro maior time do Brasil em termos de títulos. Corinthians. Não, São Paulo. São Paulo. Tá louco. Agora, você quer falar, hoje nós estamos recebendo aqui o Estranho Ninho, opinião independente, isenta, e nós temos a opinião do Presida. Você escolhe com quem você quer falar. João, assim... Opinião do Estranho no Ninho. Estranho no Ninho, sua opinião, Centurion. Não vai vingar no São Paulo. Não vai vingar. Não vai Mota, vingar. Sua opinião sobre Centurion. Vamos ver o cara jogar. Dizem que ele é bom, eu acredito que seja bom. É o presidente. João, seu voto. Oi. Você votaria nesse momento na opinião do Mota ou do Estranho no Ninho? Bom, nesse momento é o do Mota, porque do Mota, eu tô empolgado com a vinda do... Lógico, é a opinião do presidente. Tá certo. Vamos ver mais um tema em debate no programa. Estranho no Ninho, a sua opinião sobre a chegada do Dória, zagueiro pela esquerda, canhoto. Bom, porque a zaga do São Paulo já não é a mesma, já tá muito ruim e o Dória vai acrescentar. Vai acrescentar. Mudou de opinião? Não, eu falei que ele falou isso no começo do programa. Foi o que ele falou, foi a mesma coisa. Não. Deixa ele falar, fala estranho. Não queria contratar, não sou fã da contratação. Não gagueja não, falou besteira, agora tá mudando. Mota, a sua opinião, você vai mudar de opinião, Mota? Eu não mudei a mesma. Ele que mudou. Eu não mudei a opinião. Eu acho ótimo, Dória. Acho ótimo. Pô, São Paulo já queria contratar ele antes dele ir pro Olympique, pô. Mas quantas vezes você viu o Dória jogar? Umas 3, 4 vezes. Ah, que mentira, mano! Ele jogava aqui, caramba! Porque agora o cara... Caramba! Ia sair outra coisa! Meio Duramba, ia sair um Mário. O São Paulo queria esse jogador antes do cara ir viajar pra lá. João, oi? Vimos que as opiniões são semelhantes. Quem se colocou mais claramente no ar? Ah, eu gostei do ouvinte. Do Estranho, olha aí, tá empatado. Jogo empatado, 1-1. Um a um. É, mas é o seguinte, né, a nossa zaga hoje é uma bomba relógio, né? Sim. Qualquer hora pode acontecer uma desgraça. Então acho que quem vier, meu, quem vier vai... Igual não fica, então, né? Então, só pra gente desempatar o jogo, vamos ser honestos. Estranho, Ninho. Luiz Fabiano. Melhor jogador de São Paulo. Melhor jogador de São Paulo, Mota. Opinião do Presida, a de hoje, porque a de um mês atrás é que o Luiz Fabiano tinha que sair. Mota, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. É um bom jogador. Bom jogador. Agora que eu mudei de opinião, nunca foi você, falei, então. Nunca falei que ele é um péssimo jogador. Nunca falei que ele é um péssimo jogador. Eu sempre falei o seguinte, que eu acho estranho a torcida idolatrar o cara e o cara nunca teve um título como ele... Você idolatra o Dória, nem viu? Você nem viu o cara jogando três vezes ele jogando? Não tem necessidade de idolatrar aqui. Não desvirtua as coisas. Nota 10 pra você. É uma sequência bem dinâmica aqui do Estádio 97 com três ouvintes. João, então me diz uma coisa. Na opinião do ouvinte, um ótimo jogador, digno de ser ídolo. Na opinião do Mota, um jogador bom que não deveria ser ídolo. Com então, quem você concorda, João? Eu concordo com... Eu acho que ele falta título pra ele, né, ainda. Falta um título de expressão, mas eu acho que ele tem tudo pra virar ídolo. Eu não acho que ele seja um ídolo, não. Então você... Ganhou o estranho. Ganhou Mota? Não, ganhou sim, estranho. Ganhou ele, concorda comigo. Não, Mota, não é ídolo. Ganhou ele concorda Mota. Comigo. Mota não. Falou que ele... Você é burro. Não, ele falou que é burro. Mota. Mas só um minuto, jogador que tá marcando, fazendo 200 gols. Olha lá, ele quer mudar o São Paulo. Não, olha o que é isso. Mas ele precisa ganhar título de expressão, né? Mas agora ele não... Mas aí é culpa... Mas o jogador... Ah, meu Deus, chupa! O jogador não ganha título sozinho. O Rivelino não foi campeão do Corinthians, é ídolo. É quem ganha é o grupo. Isso aqui não é tênis, não é esporte individual. O Corinthians é diferente, né, Benzo? O Corinthians nunca ganhou título. Ah, meu Deus, chupa! Olha como é o mané. Aí você fica dando asa pra um prego desse aí. Ele desconhece a história, mas o assunto é que não é o Corinthians. O cara marcou 200 gols com a camisa do São Paulo. Mas não superou, o artilheiro do São Paulo ainda. Calma. Ele tá jogando. É muito mais ídolo. É? Eu não tô comparando o Chulapa com o Luiz Fabiano. Ô, João. Eu tô falando que o Luiz Fabiano... Ué, no dia que o Luiz Fabiano chegou, tinha 50 mil pessoas no Morumbi, você chorou de emoção. Ah, pronto, agora quer desvirtuar a história. Ele quer desvirtuar. Eu já falei, eu já expliquei porque eu chorei. Vamos começar essa porcaria dessa história de novo. Um jogador que é contratado pela segunda vez por um clube. É recebido com 40, 50 mil pessoas. Ué, mas eu tô falando, a torcida, metade da torcida de São Paulo adora o Luiz Fabiano, a outra metade não gosta. Eu acho que é mais da metade. Eu acho que é dividido. Acho que é mais, acho que é mais. Eu gosto do Luiz Fabiano. Mas o Ganso também foi recebido. Mas não com 50 mil pessoas. Ah, mas não é ídolo. Não, senhor. Sim. Não, senhor. Tem São Paulino que chama o Luiz Fabiano de artilheiro dos 12 inúteis. O Ganso não foi recebido por 50 mil pessoas. São Paulo e Cruzeiro tinha 40 mil torcedores. Não, mas o Luiz Fabiano não tinha jogo. Foi só pra apresentar. Sim, mas o Ganso foi apresentado, tô dizendo, também pra São Paulo e Náutico. 40 mil. Diga, mas era pra ver o jogo, né? Mas na sua opinião, ele é ídolo ou não? Quem? Luiz Fabiano? Isso. Ah, claro, não é um ídolo no patamar de Raí, de Rogério Ceni, mas um jogador que faz 200 gols, mesmo não tendo títulos de expressão dentro da sua carreira no São Paulo Futebol Clube, o cara fez 200 gols, cara. É difícil de... Entra pra galeria de artilheiro. E o que, que eu posso... Outra coisa, muita gente fala assim, mas parte gosta, parte não gosta. Eu vejo que realmente parte não gosta. Mas eu vejo uma menor parte. Vou fazer uma enquete no Twitter. Eu vejo uma menor parte que não gosta. Tá? Isso na minha opinião, cara. Lógico, eu não encomendei nenhum instituto de pesquisa pra isso. Ô, João! Oi. E hoje? Jogo contra o Santos. É jogo pra encarar como jogo de paulista? Ou é jogo pra encarar no espírito, já entrar em espírito de Libertadores e vendo o Santos como se fosse um inimigo de Libertadores? Ah, rival, eu acho que a ideia é entrar como Libertadores, porque o São Paulo já vai jogar na quarta-feira, né, contra o Corinthians. E se deixar pra entrar no ritmo só na quarta, o São Paulo tá ferrado. Eu acho que já tem que jogar como se fosse Libertadores, já é um jogão, né? Certo. Essa é uma partida teste já, né? E pelos dois ataques, mano, eu entendo que são as duas defesas que serão testadas hoje. São Paulo contra o Santos. Mas sinceramente... Terão que dizer a que veio. Mas sinceramente, se você é um jogador do São Paulo, respondendo com sinceridade, você tem um jogo hoje contra o Santos, legal. Você tem uma bola aí pra pôr o pé pra dividir mesmo, não vai colocar. Não tô dizendo que vai entrar mole. Não é isso que eu disse. Porque de repente o Muricy decide a partir desse jogo. Veja bem, não é o que eu disse que vai entrar mole. Eu disse que a intensidade do jogo não vai ser. não vai ser a mesma. Entra mole, você é malicioso, você pensa em tudo em sacanagem. Entra mole, português? Acredito que o jogador não vai ter um nível de dedicação nunca para Paulista igual o jogo de Libertadores. Mas você acredito pode, que não. Eu acho que assim, você pode correr muito. Você pode correr muito para o sistema funcionar legal. Agora, lógico, de repente você pode correr e não entrar na dividida. É uma coisa mais se preservando. Ô, João. Oi. Grande abraço para você. Deixe o seu placar aí para hoje. Santos e São Paulo. Hoje acho que 2-1 para o São Paulo. Eu queria mandar um abraço para minha mãe, Filomena, meu pai Antônio, meu cunhado Leandro, Mariana, minha namorada Marina, o meu sogro Claudião e minha sogra Silvia. Beleza, cara. Olha, um grande abraço para você. Obrigado, viu? Boa noite. Valeu. Boa noite. Braço. Valeu. Braço. Vamos trazendo mais ouvintes. Essa é a sequência sem parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. O oferecimento de Sem Parar. Com o Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar, mano. Vamos lá, vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Fábio Farias Cavaleiro. Anotou aí, produção? Sim. Quantos anos, Fábio? 34. 34. RG 34. Você faria, velho? Ô, faria sempre. Faria. A Beth faria. E qual bairro, amigo? Também. Aqui é Itaquera, mano. Itaquera, mano. Itaquera é nós, pô. É nós, entendeu? Eu morei numa travessa da Jacupêssego, lá pro fim. Lá. Ô, Benja, é a terceira vez que eu ligo e você deu a mesma resposta. Você não mente, é o GPS Man. Se eu morei lá, como é que eu vou mentir? Tá vendo? Coerência acima de tudo. E, ô, amigão, torce pra quem? Aqui é Corinthians. Coringão, mano, Coringão. É. Daqui a pouco aí tem mais um jogo. Mais um jogo não, mais um show do Corinthians na Libertadores da América, cara. Pegaremos 11 caldas pra cumprir tabela. Mano, é claro, tá com cara mesmo, é óbvio que o Corinthians deve passar. Mas sim, que situação de jogo pode fazer você travar de medo? 4-0 pro 11 caldas no primeiro tempo. Mas peraí. É impossível, Sombra, imagina. Um 3-0 aos 35 do segundo. O Brioco fecha. Né? Aí dá uma fechada. Não, porque 4-0 ainda é pênalti. Não, tudo bem, mas é pênalti. Mas aí a gente tem o Peter Cássio no gol, velho. Como é o nome do goleiro? Peter Cássio. Eu não acredito que o Corinthians goleiro hoje... Goleiro Abelha. Pode perder, se de repente entrar em 1-0, 2-1. Perder, você é louco? Não, pode não. Perder não muda nada. O Corinthians classifica do mesmo jeito. Mas eu não acredito que o Corinthians não vá classificar de jeito nenhum. Impossível. Ganharemos hoje, ganharemos no domingo e ganharemos na quarta que vem, velho. O Corinthians já tinha ser batido no Campeonato Brasileiro domingo, e na Libertadores. Domingo é Corinthians e Portuguesa, tem não, aposta? Não, é Corinthians e Botafogo no sábado. Portuguesa é depois do Carnaval. O Corinthians ele pega o Botafogo de Ribeirão Preto aqui no sábado. Estreia do líder. Líder. E prejudicaram porque não joga contra o Palmeiras. Tá. Esse campeonato é uma porcaria. A Portuguesa tinha chance de conseguir 3 pontos contra o Palmeiras, não vai conseguir. Ô, amigão. Oi. O Wagner Love chegou, cara. Se você é o Tite, você faz o quê? Você coloca o Wagner Love pra jogar com o Guerreiro? Você coloca Wagner Love, Guerreiro e Sheik? Você coloca o Wagner Love no banco e o Guerreiro é nosso titular? Ou coloca o Guerreiro no banco e o Wagner Love é titular? Qual seria a sua alternativa pra esse ataque do Coringão? Ô, mano, ó, eu jogaria com o Guerreiro. Acho que ele já tá mais preparado fisicamente. O Wagner Love tá vindo da China, que o futebol é meia boca. Com certeza tá vindo num outro ritmo. É, eu acho que hoje o Tite deveria investir aí no Malcom e no Steven Mendoza. São jogadores aí jovens que podem render mais. Sim. Junto com o Sheik. Eu acho que esse é o ataque aí mais forte pro Corinthians nesse momento. Demorou tanto pro Wagner Love chegar que eu ouço o Wagner Love, juro, parece que ele já tá uns 4, 5 anos no Corinthians. Já ganhou vários títulos, né? Demorou tanto pra chegar. É o jogador que mais tempo mas tá chegou. No Corinthians sem ter jogado. Mas chegou. Chegou e fará sucesso, eu tenho certeza absoluta. Mas o sonho do Wagner Love sempre foi jogar no Corinthians, né? Porque você lembra quando ele colocou a camisa da outra vez. Ele queria. Agora deixa eu te falar, você tiraria quem desse time pro Wagner Love entrar? Ah, pra mim o Wagner Love só é reserva do Guerreiro e eventualmente do Sheik. Pra mim também. Pra mim hoje. E se o Tite... O Tite é um cara muito coerente e muito justo. Ele já mostrou isso no Corinthians várias vezes. Não adianta, pode ser contratado por milhões, pode ser... Joga quem tá melhor. Hoje, o Wagner Love, se entrar, eu não tenho a menor dúvida, ele vai pro banco. Eu acho que com o passar do tempo ele vai ser titular. A não ser que o Guerreiro se machuque ou esteja mal, ou que o Sheik se machuque ou esteja mal. Vocês acham mesmo que o Wagner Love seria, taticamente, a melhor substituição pro Sheik? Eu olha, Sombra, vendo o mercado aí, não vejo outro jogador pro lugar. Não, eu acho que o Wagner Love, ele briga por posição com o Guerreiro. Então, eu não vejo, por exemplo, eu acho muito melhor se na ausência do Sheik, mais perfil pro Mendoza do que lógico. Do que o Wagner Love. Wagner Love, ele vem pra ser o centroavante do time, assim como o Guerreiro é. O Guerreiro, ele tem uma característica diferente, ele sai mais da área, etc. Mas os dois ocupam o mesmo espaço. Tem muita gente falando que com o Roberto eleito, o Sheik renova, que o Guerreiro renova. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, não. Eu não vejo hoje condição do Corinthians pagar o que o Guerreiro tá pedindo. E, ó, amigão, na boa, eu sou o Tite, eu chego lá no Guerreiro e falo, Guerreiro, você tem até amanhã pra falar se você fica ou se não fica. Porque a gente já precisa definir um time pro Mundial aí pra enfrentar o Real Madrid. Eita. Se você não quiser ficar, o Wagner Love é o camisa nova. Dando dura no Guerreiro, mano. Lógico, velho. Ainda nesse aspecto financeiro, só pra encerrar, nesse aspecto financeiro, foi... Eu vi uma matéria, um importante banco aí do Brasil... No departamento deles fez uma análise financeira dos clubes, diz que a situação financeira projetada para o Corinthians 2015 é muito ruim. Diz que é muito ruim. A do Flamengo é promissora, é o clube que melhor deve ter a sua situação financeira relativa ao ano 2015. Diz que a do Corinthians é muito ruim. O Corinthians tem a partir de junho 5 milhões por mês do estádio para pagar, a partir de novembro do ano que vem 10 milhões por mês para pagar. Por isso tem uma conta a pagar desse estádio de 1 bilhão e 200. O que o Corinthians tem em caixa hoje, em caixa, das bilheterias, que é para pagar o estádio, com isso tem 17 milhões. E com os atuais acontecimentos, acho que vai ter que pagar mesmo. Levando em conta que tem levando em conta que vai pagar 5 pau por mês, por isso tem aí 3 meses e pouco aí, adianta. É complicado, hein, gente? É complicado. Amigo, teu placar para hoje? Ô Benjo, acho que hoje deve dar 2-0, porque o Once Caldas vai ter que abrir o jogo, e aí vai sobrar para nós, e vai ser fácil. É isso aí. Você quer mandar um abraço pra alguém, parceiro? Mandar um abraço aqui pra minha esposa, Cibele. Ei, RG, hoje tem. É hoje, quarta-feira? É, eu amo ela de hoje. Então vai fazer o porquinho pular da panela hoje, hein? Opa! Pro meu filho Davi, pro Moacir, pro Hugo, pro Armando, pro Gugu, pra todo mundo aí, um abraço pra vocês. Tá bom, valeu, cara. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Essa é a sequência de três ouvintes do Estádio 97. É o momento sem parar no Estádio 97. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar, mano. É isso aí, vamos lá. Mais um ouvinte no momento sem parar, velho. Alô? Alô? Não? Ah, o bar não prendeu a linha. Vamos ver se ele tá aí agora. Alô? Alô? Quem fala? É o Robson. Robson do quê? Robson do Santos Souza. Hã? Robson do Santos Souza. Do Santos Souza. Quantos anos, Robson? 4-4. Tá bravo, Robson? Não, tô nada. É, o cara tá parecendo que tá Robson, na delegacia. Robson, 44, não é tô nada, tô tranquilo, tô chegando em casa agora. Ele tem depois do dia de batalha. E tem o Magnum 44 também. É do Dirty Harry. É, muito e tinha bom. Aquele cara do Raul Gil que lembra? Robson Monteiro! Uma dessa faz estrago. Chato, hein? E ô Robson, qual o bairro? Bairro Pingaíba. Penha, Penha, Penha. O Pingaíba é uma coisa, é da outra. Penha. É do lado da Penha, encostado da Penha. Agora. Cotilha é nóis, pô. Crescia aí. E, ô Robson, joguei torce muito, pra quem? Joguei muita bolha de gude. Ô, mano, põe a mão no peito aí. Ó, Corinthians, né? Penha, Cangaíba ali é Corinthians. É Palmeiras! É, trouxa. Tá dando milha pro cara, cara, tá. Tem quantos anos na rádio? Você entrou no rádio, mano? Começou na rádio ontem, mané. Começou na rádio ontem. Quem tá estranho no Ninho é o cara. Agora, só porque ele fez a brincadeira, não tem ninguém pra falar com ele. Trouxa. Mas, ô, amigão, tá satisfeito aí com esse atual momento do Palmeiras? O Paulo Nobre parece que colocou o time no trilho, hein? Tá colocando o time no trilho, sim. E isso aí a gente viu a diferença do Corinthians e do Palmeiras domingo, foi em entrosamento, porque o jogo foi bem parecido. Ah, não acho não, cara, o time do Corinthians aí tem uma qualidade técnica melhor, o Palmeiras ainda tem algumas peças aí como o Arouca, o Cleiton Xavier, o Valdívia, quando voltar, aí eu também acho que pode ser parelho, mas hoje, fora o entrosamento que o Corinthians tem melhor mesmo, aí aquele time do Palmeiras que jogou domingo aí não sai na foto, velho. Não, o time é bom, aquele moleque lá, ele vacilou, mas o moleque é bom, entendeu? Eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Isso aconteceu com o Roque Júnior também. Eu só faria... Ele pisava muito na bola, jogava mal e o Vanderlei insistiu com ele. Dá tempo ao tempo e o moleque vai... O Vitor Hugo lá, ele vai dar a volta por cima. Eu só faria uma correção aí. O Paulo Nobre não colocou o time no trilho. O Paulo Nobre colocou o time na mão de um técnico pra botar no trilho. Agora precisa ver se ele vai ser capaz de colocar. Não, colocou no trilho, RG, dá condições aí do Palmeiras fazer a campanha melhor do que fez ano passado. Né? Deu elenco, mas melhor do que fez jogador. Ano passado. Mano, melhor do que fez ano passado, cara. É óbvio, é aí que eu acho. Acho que o Paulo Nobre também, o diretor técnico do Palmeiras, lá, o nosso querido que veio do Cruzeiro lá, é o seguinte, o Matos, ele contratou alguns atacantes muito duvidosos. Eu acho que o melhor atacante que o Palmeiras tem é o Menino Jesus, tecnicamente. Porque o resto, olha, Leandro Banana, eu lembro da Portuguesa, era terrível de ver. Ah, assim, mas esse quem, Rafael Marques, mas quem o pediu, mata a bola na canela. Mas quem pediu o Rafael Marques foi o Oswaldo. Oswaldo. Tá, o dos três centravantes. Quem tem que pôr esse time no trilho, quem tem que fazer esse time jogar é o Oswaldo de Oliveira. O que, que você acha do Menino Jesus? Você viu jogar, ouvinte? Não vi jogar, não. Não viu a Taça de São Paulo? Não vi. É bom jogador. Ah, você tá falando do Gabriel Jesus. Lá, é, o Gabriel Jesus, Menino Jesus. Menino Jesus. É Menino Jesus que não, salvou moleque... o Palmeiras. O moleque é bom também. Isso aí vai crescer dentro do Palmeiras. Ele jogando, ele vai crescer. Ele é melhor, ele que, ele é melhor que os outros dois, cara. Ele é melhor que o Leandro Banana e que o Rafael Marques. Quantos anos ele tem? 18. Mas acho que a posição que ele briga ali... O Rafael Marques foi dispensado do Palmeiras, né? É um bicho muito grosso. Mas o amigo... E ele continua grosso. É, eu acho que até pode ser uma alternativa aí colocar esse Gabriel Jesus aí pra fazer a frente com o Dudu, mas acho que quem briga pela posição ali titular é o Cristaldo, cara. Eu acho que o Cristaldo aí larga na frente do Leandro Banana, larga na frente do outro aí. O Cristaldo. Rafael Marques. O Cristaldo, ele é igualzinho o Tevez. É pequeno, atarracado, tem a mesma vontade, só falta pra ele o futebol. Ó, amigão, só pra gente finalizar aqui, ó, o negócio é o seguinte, eu não sei aí, mas a escalação do Palmeiras aí, que eu, pelo menos dos que eu vi jogarem aí, eu acho que não vai fugir muito disso não, ó. Fernando Praz no gol, o Lucas ali que veio do Botafogo, lateral direito, acho que vai ser titular, não tem ninguém pra brigar com ele por enquanto lá. Miolo de zaga, você até pode escolher alguns jogadores aí, mas tem o Natan, tem o Tóbio, tem o Vitor Hugo aí, desses três aí, acho que dois vão ser titulares aí, acho que não vai fugir disso não. Lateral esquerdo aí é o Zé Roberto, no meio vai ter o Amaral, o Arouco, o Cleiton Xavier e o Valdívia. Na frente, possivelmente, acho que vai ser ali o Dudu, e aí você escolhe ou o Cristaldo ou o Gabriel Jesus. Foge muito dessa escalação, amigão? É boa, boa. O Cristaldo é como você falou, o cara é experiente, já jogou no exterior, tá? É que ele estava jogando errado, na posição errada, por isso que ele não estava rendendo, entendeu? Eu acho que ele é o cara ideal agora, mas tem que ir dando espaço aí pro Gabriel, né, para que ele possa crescer no Palmeiras. E o Palmeiras crescer dentro das competições, né? Tá certo, Robson. Olha, um abraço para você, obrigado, boa noite. Continue sempre ouvindo aí o G97, tá bom? Dá pra fazer um merchan, hein? Opa, só a Lavalinha Bozoni me proporciona um barbear fenomenal. É, me garante um barbear fenomenal. Ganha um kit Bozano maravilhoso, tá bom? Maravilha. A gente se vê no navio, quem que vai pro navio? Você não vai não, né, mano? Você tem medo d'água, né? Não é que eu tenho medo, é que eu vomito, velho. Eu pareço a menina do Exorcista, tá ligado? Quando o padre chega. É um plazinho, meu. Esse ano só eu. Um plazinho, e... lá você toma. Eu tomei, velho, mas eu preciso injetar na veia esse bagulho aí. Esse ano só eu e o Domênico. Ah, você cortou os caras aqui. O Domênico. Você cortou? Vendeu tudo. Ah, então. Os caras. Eu vou pra Espanha. Que relo, hein, velho? Só pra informar. Se eu fosse dono. Se a rádio fosse dele, não tava... Não é que você dono, não. É que vendeu tudo. Ô, Robson, um abraço. Não vale nada. Falou, Sombra. Tudo de bom pra vocês aí. Um abraço pro Mano. Valeu, parceiro. Obrigado pela audiência, viu? Valeu, velho. Cara. Falou. E principalmente pro Domênico, que não tá aí, agora. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado. Falou. Agora eu vou falar do Sem Parar, essa santa ajuda no dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. Por exemplo, carnaval chegando, sabe quando chega o feriado prolongado e você vai pegar a estrada? O trânsito nas estradas fica muito congestionado. E aí, quando chega o pedágio, aquela fila quilométrica. Com o Sem Parar, você passa pelas faixas exclusivas, sem fila, sem estresse e chega mais rápido no seu destino. Sobra mais tempo para curtir a praia, o churrasco com os amigos, sem perder tempo. O Sem Parar ainda ajuda você a traçar sua rota de viagem. Baixe agora mesmo o aplicativo Sem Parar e veja o melhor caminho e quanto vai gastar nos pedágios. Muito fácil, aonde quer que você vá. Sem Parar, sempre com você em todo lugar. É, Sem Parar que é um galho danado. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Grupo Esser, o nome construído com história. Vamos falar da Esser, Narigudo. Vamos falar, amigão. E olha, você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village, na Casa Verde. A Casa Verde. Um bairro que é pura tradição, um bairro de Domênico, o Gato. Um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo. Apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. Que qualidade, hein? Então, olha, não perca tempo e venha conhecer o Le Village Casa Verde. E desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros e um lazer super completo. Piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais coisa legal. Então, olha, visite o stand, anota o endereço aí, Domênico Gato, que é na Casa Verde, hein? Visite o stand na rua José de Brito de Freitas, número 295. Rua José de Brito de Freitas, 295, ou acesse esser.com.br/Le Village. O Village com dois L's, hein? Você pode ligar também. Liga agora. 3951-3888. Vou repetir. 3951-3888. Esse é o Le Village. É isso aí. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias, que eu digo o Domênico Gato. Vivendo Le Village também vai ser. Le Village é Esser, Zombinha! Amanhã tem só uma ouvinte nossa, mandou aqui, a Thalita Souza, rapidinho. Thalita, obrigado, mandou um link que amanhã a gente repercute mais a notícia. Mas, ó, o Campeonato Espanhol pode parar daqui a 3 semanas. Ah, sim, a reivindicação com relação às emissoras de televisão. Espero que não pare mesmo, porque os nossos ouvintes estão concorrendo a viagem para Barcelona e Real Madrid. Tão louco, né, fazer um negócio desse. É verdade, isso aí é sério. É, o governo lá tá para aprovar uma lei exigindo a negociação coletiva dos direitos de televisão. Os demais clubes, fora Real e Barcelona, liderados por Espanhol, Valência, etc., falaram: se o governo não aprovar a lei, a gente sai da Liga Espanhola e para o campeonato. Porque tem um detalhe, né? Além da TV apoiar Barça e Real, ainda tem as prefeituras que apoiam Barça e Real. Quer dizer, pô, só os caras... Todo dinheiro, né? Só os caras vêm dinheiro. Amanhã a gente volta a falar mais dessa informação. Valeu, Thalita. Obrigado, cara. Cara não, mina. É, mas as minas eu chamo de cara também, não tem problema. Estranho! É verdade. E tem mina que parece uns caras também. Não, a mina fala, véi. E estranho, aí, véi? Obrigado pela sua visita, valeu, a sua participação aqui. Fernando Gonçalves Lobo. Valeu, Sombra. Valeu, galera. Parabéns, Estranho. Personalidade sempre. É, parabéns, hein? Valeu, mano. Cara. Muito obrigado. É nóis. Boa noite. É isso aí. Quem ganhou... atenção. Ganhador do par de ingressos para assistir Ringo Starr no HSBC Brasil. Quem Benjamin foi? Benjamin Bach. Tá aqui, ô, produção? Sim. Qual que é esse aqui? Benjamin Bach. É esse? RG, Zé. Benjamin Bach. Esse RG, que tá na tela, Bar? Vamos sortear. RG02. Deu Benjamin Bach. Não, esse não veio com o nome. Esse não escreveu o nome, por favor. Benjamin Bach? RG02. Atenção, quem ganhou? Benjamin Bach. Daniel RG, Silva. RG Daniel Silva respondeu corretamente. Ringo, George, Lennon, McCartney. Ganhou seu par de ingressos para assistir Ringo Starr no HSBC Brasil. Tá bom? Parabéns, Daniel Silva. Daniel Silva, do e-mail dansax@, não digo o resto, traga seu RG, comprove seu nome, o Bá vai trocar mensagem contigo para combinar como você faz para retirar o seu par de ingressos aqui na Energia 97. Belo prêmio, hein, para assistir o Ringo Starr. Belo prêmio? O prêmio. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Ah, o cara, quando é educado, gente fina, ganha. Fábio Cavalheiro. Fábio Cavalheiro ganhou a camiseta do Estádio 97, produzida pela Fit Camisetas. O site fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento. Todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 boné. 3037 boné. Estádio 97 volta amanhã, às 5h30, no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Toda quinta no Clubtronic, esta noite. Hey, we are Stadium Max, you are listening to Protocol Radio. Nick Romero com o Protocol Radio. Energia.

Night Sessions. We'll be right back.